Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1146. Estamos no segundo domingo do mês de fevereiro de 2026. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez, vamos entrando em seus lares, sempre com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtro, soluções saúde para a sua água. Agradecemos também o apoio de sempre das nossas dos nossos centros espíritas, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia é o grupo musical Castelã e as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje, nosso convidado é o nosso irmão Ari Rangel, que vamos conversar sobre o Evangelho e as religiões modernas. Assunto, com certeza, um assunto palpitante, um assunto que está na mente de todos nós o tempo todo, né? Que a partir da hora que a gente tem uma religião, a gente começa a olhar as outras. Agora, será que até nós estamos aplicando o Evangelho corretamente dentro da nossa, né? É interessante a gente conversar sobre isso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos que estão participando hoje conosco aqui pela Rádio Vivência Espírita, aqui direto do estúdio Chico Xavier, aqui em São José dos Campos. A gente já agradece de antemão as rádios Web Rádio Semente de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio Os Ouvintes da Rádio São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, que é Sergipe, né, que retransmite a gente aqui todo domingo. Também a gente agradece a Web Rádio, o canal do YouTube aqui, o pessoal que está assistindo, os vivencianos estão aqui assistindo a gente pelo YouTube, mas também pelo canal da Web Rádio Semente e Amor, de Campo Grande, e também do Recanto da Prece Ouriço Barçanufo, além da Web TV Espaço Espírita. Hoje a gente já publicou aqui a enquete para vocês participarem, então entre aí, deixe a sua opinião. Então quem está participando aqui pelo YouTube ou pelo WhatsApp, tá? Já vou abrir aqui, quem não está no WhatsApp do Vivência Espírita, está aqui zap.vivenciaespirita.org, é só entrar aqui e participar pelo WhatsApp também no nosso grupo. Você acredita que o Espiritismo será a religião predominante na Terra no futuro? Então deixe aí a sua opinião, se você acha que o Espiritismo vai ser predominante. Aí no final do programa a gente comenta, o Ari comenta sobre isso. Hoje vamos sortear para quem ligar para nós. Então põe aí o Tião para trabalhar, o Tião está lá fora. O Silvio lá também, vocês estão vendo. Aí tá o QR Code em cima dele, mas lembrando aí da caravana, tá? Já falo sobre ela também. Entre aí, participe conosco. Deixa eu só copiar aqui para colocar aqui, porque eu já falo da caravana também para você. Está aqui, pronto. Antes de eu te falar da caravana, vamos falar do sorteio. Então, entra aí, ligue para nós para participar do sorteio. O Ari trouxe um livro do Chico para gente, Jesus no Lar. Ele é muito bom para fazer Evangelho no Lar, né, Ari? Sim. Então vale a pena participar aí do sorteio, tá? Então é do Espírito Neio Lúcio, para quem leu 50 anos depois, sabe quem foi Cinélio Lúcio, né? O avô, né, da Célia, né? Então vale a pena participar, é um livro muito bom, escrito aí pelo um espírito bastante evoluído aí de luz, né? Então, entre, ligue pra gente, e também a camiseta, né, Jorge? A gente vai sortear uma camiseta do programa Vence Espírita, não sei se vocês conseguem ver aí, mas vocês conseguem ver do Jorge. Então, para quem ligar e dizer quero participar do sorteio, tem que falar aí pra gente o tamanho, tá? Então ligue no telefone aí 12-3921-3009 e fala, ó, quero participar, né? E deixa um like aqui também no YouTube. Se você tá aqui no YouTube, já deixa um like pra gente, que ajuda a divulgar e ajuda a espalhar esse vídeo para mais pessoas. Lembrando da caravana de luz, então vocês estão vendo o QR Code aqui, tá? Quem quer participar, se inscreva, já, as vagas estão limitadas, a gente não vai abrir dois ônibus, né? Vai ser um ônibus lá para Uberaba, Sacramento. Esse ano a gente vai ficar hospedado em Sacramento, a terra de Eurípides Barçanufo, né? Porque está tendo um evento lá em Uberaba, ali no feriado de Corpus Christi, 3 a 7 de junho. Então participe, vale a pena, a gente vai passar nas cartas psicografadas do Bacelli, do Aurélio Agostinho. Então a gente vai no trabalho do Mané, quem viu o programa 1000 aqui, número 1000, o Mané e o Tadeu aqui, vale a pena conhecer o trabalho do Mané lá em Conquista. Então vale a pena, entra aí, quem entrar e participar esse mês, a gente pode dividir em quatro parcelas, vão ser quatro parcelas de R$222. Então vale a pena participar, tá? Então se inscreva aí, porque já tem bastante gente interessada, bastante gente procurando, e a gente acredita aí que talvez tenha até fila de espera conforme a gente for fechando a partir dessa semana, tá? Então o roteiro também tá definido aqui também nesse link. É só escrever caravana.vivenciaespirita.org. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ari. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem do livro Virtudes e Valores, psicografia de Jorge Reis e mensagens do Tiaguinho. Vamos ao item 37. Perdoar. Perdoar é a grande meta de quem quer ser caridoso. Quem consegue perdoar, com certeza é generoso, pois pôde vencer o mal e mostrar que é piedoso. Queridos vivencianos, mais uma vez um domingo abençoado, onde estamos recebendo o nosso querido irmão Maria Rangel, que vem nos falar sobre o Evangelho e as religiões modernas. E ele estuda muito para discorrer sobre o assunto para nós. Vamos envolvê-lo com carinho e vamos agradecendo mais uma vez ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida. Respiremos profundamente, acalmemos os nossos corações, façamos o religare junto à espiritualidade maior e mais uma vez, Senhor, nos pedimos. Pai, obrigado mais uma vez, Pai, por dar-nos uma oportunidade de reencarnação, onde encontramos companheiros de vidas passadas, renovando as esperanças de um mundo melhor, de uma vida melhor, através da reforma íntima, a fim de que consigamos, Senhor, nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair ante as tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém? Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o Evangelho e as religiões modernas. E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro de doutrina, o Ari Rangel, que é palestrante, é músico, é trabalhador da Casa Espírita Eurípides Passanufo de Taubaté. Confusão, você mora em Tremembé, trabalha em Taubaté e trabalha no centro. E está com a camisa muito bonita hoje. Perfeito, de grife, grife espiritual. Bom dia, Ari Rangel. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa Viver Espírito. Bom dia, seu Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tião. Bom dia, Serginho. E todos os nossos... Serginho. Serginho foi o anterior. Tião. Bom dia, Silvio. Desculpa. E a toda a nossa família vivenciana que todos os domingos entra nesta egrégora, né, que abençoa os nossos lares há mais de 20 anos, há 22 anos precisamente. E é uma grande alegria estarmos aqui novamente falando sobre um tema que parece até redundante, né? Falar sobre o Evangelho. Nós que somos todos... nos propomos a ser seguidores de Jesus, né? Mas o óbvio às vezes precisa ser reafirmado, como dizia Bertolt Brecht durante a época da Segunda Guerra Mundial, né? O óbvio precisa ser reafirmado. Então, a gente falar de Jesus nos meios cristãos hoje em dia parece redundante, mas ao mesmo tempo se tornou uma coisa necessária. E por quê? Por que que Jesus não tem sido tão enfatizado assim? Por que que nós nos distanciamos de alguma forma do Evangelho? Então, a gente gostaria de discorrer hoje sobre esse tema que parece redundância, mas não é não. É uma necessidade. Então, vamos lá, Ari. Como é vista o Evangelho nas religiões modernas? Então, seu Rui, isso não é crítica, não. Não. Estudo. É uma, inclusive, uma reflexão para nós espíritas, né? Veja só, quando o cristianismo, as ideias de Jesus, são chamadas para o então Império Romano, né? Existe um contexto histórico aí, onde ali sim vai começar a haver uma perda dos ensinamentos genuínos de Jesus, né? A gente vai ver que ali, através de Constantino, imperador, num determinado momento da história da humanidade, o Império Romano, vendo ali a sua derrocada, eles enxergam nos cristãos uma oportunidade de certa forma, agregar novamente o império que estava dissoluto. E este imperador, Constantino, ele usa de uma estratégia. Ele diz que teve uma visão, né? Com este sinal vencerás. E aí ele passa então a... Ele cria um edito, o edito de Milão, em 313, onde o Império Romano passa a não mais perseguir os cristãos. Depois de tanto sangue, depois de tanta perseguição, diante daqueles que são considerados mais tarde como mártires do cristianismo, onde eles são martirizados por conta dessa perseguição, Constantino, né, de certa forma orientado por um dos seus escribas, Lactâncio, ele vê nessa oportunidade uma chance assim, bem rica para ele estar, de certa forma, chamando os cristãos para virem recompor o Império Romano. E aí, então, começa a haver as distorções que nós vamos conhecer ao longo ali dos concílios. Em 325, ele convoca esse concílio na cidade de Nicéia, porque, de certa forma, já havia discordância ali entre os bispos cristãos. E ele, então, vendo que estava meio bagunçado, falou: vamos botar ordem nisso para a gente oficializar o cristianismo como sendo uma religião oficial do Estado Romano. E ele convoca, então, um concílio de Nicéia, que estava dividido, né, entre uma ideia de um bispo ariano, que eles chamam de arianistas, que eles não concebiam Jesus como sendo Deus. Não, ele é o maior modelo da criação divina entre nós, mas ele não é Deus. Essa era a tese defendida por Ário. Em contrapartida, tinha um outro bispo, né, de Alexandria, Alexandre, que vinha com uma ideia dizendo que não, Jesus, ele é Deus sim, ele não pode ter sido criado, se ele é criado ele não é Deus, ele foi gerado. Então começa então a ver ali a ideia da Santíssima Trindade, de que Jesus é Deus, né? E ali a gente começa a ver a influência do homem na mensagem de Jesus. Começa a ver as distorções. Constantino funda, inclusive, a Nova Roma, né, que é Constantinopla. Depois vão ter outros concílios. Nós conhecemos até o segundo concílio de Constantinopla, em que, por exemplo, a ideia da reencarnação ela é afastada. A gente conhece ali, né, aquela história do imperador Justiniano, a sua esposa Teodora, que a pedido dela, tira essa coisa da reencarnação do cristianismo, é que eu não quero voltar a reencarnar não, para sofrer, porque ela havia sido imperatriz, e antes de ser imperatriz ela havia sido prostituta mesmo, e corria-se, qualquer prostituta pode virar imperatriz. Ela mandou matar mais de 5 mil prostitutas e ela não queria, na próxima encarnação dela, voltar como sendo aquela que matou 5 mil pessoas por capricho dela. Então ela mandou abolir, defenestrar a reencarnação dos postulados do cristianismo. E daí para frente a gente vai ter todo um episódio sanguinolento em que a mensagem de Jesus ela é maculada por conta dessas interpretações. Nós vamos ter as cruzadas, por exemplo, que foram, né, aquelas investiduras lá para reconquistar a chamada Terra Santa, Jerusalém. São 8 cruzadas em que há muita morte, há muito sangue, há muito domínio, né? Até que ela dura de 1096 até 1291 aproximadamente. Então é muito sangue. Depois nós vamos ter a Idade Média, as Inquisições, né? Então a gente vai ver a mensagem do Cristo completamente distorcida, adulterada, maculada. E aí a gente vai chegar onde a gente quer chegar. A gente vai usar, inclusive, né, como subsídio para a gente estar apontando isso, sobre esse olhar espírita, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que diga-se de passagem, isso é bom ficar frisado, é o livro mais adulterado pela Federação Espírita Brasileira da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Vale contextualizar. Irmão X. Por que que ele foi adulterado? Por inúmeras razões. Ele foi publicado em 1938. O que que acontecia no Brasil em 1938? Getúlio Vargas acabava de... Constituinte, né? É, ele acabara de dar um golpe de Estado mesmo, Estado Novo. E havia muitas perseguições. Nessa época, ele passa, o controle estatal passa a tomar conta dos meios de comunicação, que era o rádio principalmente, ou seja, muitas pessoas começam a ser presas, inclusive espíritas. A gente vai ver isso, por exemplo, na obra do Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, em que ele retrata o dia a dia dele na prisão, e a gente vai ver lá vários momentos ele falando dos espíritas, até com os quais ele não concordava, mas estava lá junto com eles trancafiado, porque Getúlio Vargas, nesse momento histórico do Brasil, ele manda prender uma série de pessoas, né, que questionavam, que criticavam o governo dele. E Graciliano Ramos retrata esse período de espíritas sendo presos. Então, a FEB, né, ela passa a, inclusive, a mexer em alguns capítulos ali para eles poderem publicar o livro, né? Além do que, a FEB coloca ali o seu viés rustanguista. Para quem não sabe, né, J.B. Rustang foi um escritor que ele mistura um monte de coisas ali que Allan Kardec não havia dito, ele discorda de Kardec, e a FEB tem esse lado rustanguista também. Então, antes da gente falar, a gente vai dizer para todo mundo que a gente, né, sabe que esse livro foi um tanto quanto adulterado. Mas voltando à questão deste livro, tem um momento nele, o primeiro capítulo, que ele batiza de O Coração do Mundo. Né? Esse livro chama-se Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós estamos falando do Evangelho, e esse livro vem me dizer justamente para a gente que o Brasil é a pátria do Evangelho. Por que seria a pátria do Evangelho? Veja só, ipsis literis, né? Jesus, ele volta, ele é trazido aqui para, numa de suas visitações à Terra, ele é trazido e é falado para ele: olha, mestre, houve muitas adulterações, correu muito sangue em nome do seu evangelho, das suas palavras. E Jesus, então, ele visita com Elio, um dos seus ministros aqui na Terra, ele visita uma área que futuramente seria transplantado o evangelho dele, a árvore do seu evangelho, porque a Europa havia, de certa forma, ali contaminado, maculado a mensagem de Jesus, de tal forma que eles houveram por bem transferir a árvore do evangelho para onde? Para um lugar ainda inóspito, não habitado, que era o continente americano. E aí, vou ler aqui uma parte desse capítulo. Vale a pena ler esse livro e a gente entender logo no primeiro capítulo, Coração do Mundo, por que o evangelho vai ser transposto aqui para a nossa região. Diz Humberto de Campos: embalde seus olhos compassivos, procuraram o ninho doce do seu evangelho. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um dos seus últimos enviados à face do orbe, que era Francisco de Assis, né? E aí ele diz assim, Elio, esse ministro, né, disse a voz suave e meiga do mestre a um de seus mensageiros encarregados dos problemas sociológicos da Terra: meu coração se enche de profunda amargura vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte a luta fraticida, como polvo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os hoje em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como caínos desvairados. E aí, então, Jesus determina a esse ministro dele, a Elio, que transportasse a árvore do seu evangelho para um outro lugar. E aí eles visitam esse lugar, então, desconhecido do velho mundo, que é o continente americano. E ele diz: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. E assim, esse ministro reencarna como Henrique de Sagres, que cria a famosa escola de Sagres para preparar os navegadores para ir descobrindo um novo mundo. Em, né, Portugal. É, em Portugal. Ele renasce em Portugal, que na época era um povo mais, vamos assim dizer, mais apto a acolher essa mensagem. E aí a gente vai ter todo aquele desenrolar da história, até o descobrimento da América, o descobrimento do Brasil, e para cá, então, é transplantado a árvore desse evangelho. E nós vamos ter aqui no Brasil, né, a florescência do espiritismo. Por que o espiritismo? Por que a doutrina espírita? Porque a doutrina espírita, ela é aquela promessa que Jesus fez lá atrás, do Consolador prometido, o Paracleto, o enviado, para restituir, restabelecer a pureza dos ensinamentos de Jesus, que fora durante todos esses séculos deturpado, adulterado, maculado, ensanguentado, tudo em nome de Deus, em nome de Jesus. E aí então nós vamos ter aí o Consolador prometido, e nós vamos ter diversos desses missionários de Jesus aqui, encampando essa marcha da boa nova rediviva, da reviviscência do evangelho puro que fora distorcido. Nós vamos ter Eurípides Barçanufo, nós vamos ter Caio Barchúter, nós vamos ter Bezerra de Menezes, culminando com a figura extraordinária, missionária de Francisco Cândido Xavier. Mas antes teve Emmanuel. Como Manuel. Ah, perfeito, muito bem lembrado, Rodrigo. Padre Manuel da Nóbrega, né? Teremos aqui o Padre Manuel da Nóbrega, que vai estar, né, pontuando para a gente aqui, preparando a vinda, inclusive, desses missionários. Padre Manuel da Nóbrega, para quem não se lembra, né, foi o fundador da cidade de São Paulo, um missionário, um jesuíta missionário aqui no Brasil, que vem com essa proposta. Depois ele reencarna também com o Padre Damião, né? No final do século XIX, e é o nosso querido Emmanuel, que pelas mãos do Chico... ali com, no livro Renúncia, né? Com a Alcione. Isso, Alcione, é isso. E aí a gente vai conhecer essas figuras missionárias numa grande obra para restabelecer as purezas dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho. Porque o homem, ele coloca a sua mão ali e distorce completamente. O homem, quando a gente fala, somos todos nós, né, seu Rui? Nós vimos dessa trajetória, né? É, o Manuel da Nóbrega também foi comido pelos índios, né? A história não conta muito, mas ele... os índios cometeram o canibalismo com o Manuel de Nóbrega, né? Ah, essa informação eu não conheço, seu Rui. Inclusive, existe uma história do desencarne dele. Ele vai se despedindo. Desfecho desgostoso isso aí. É. Ele se despede de um a um, porque ele sabia que ele teve uma visão de Paulo, gente. Paulo apóstolo apareceu para ele. Por que ele fundou São Paulo? Porque ele teve uma visão do apóstolo Paulo aparecendo para ele, dizendo: aqui fundarás um reino de... Até Paulo está nessa história. Olha que interessante, né? Quando ele vem e visita o padre Manuel da Nóbrega, ele vem com essa proposta justamente de restabelecer a pureza dos ensinamentos de Jesus. Então, mas os índios naquela época, ele costumava prender as pessoas e tratar bem, né? Sim, para poder engordar bem, para depois. Mas era a prática dele. Inclusive tem aquele. Não, essa prática, ao que se sabe, seu Rui, ela havia em algumas tribos, sim, né? Que eram tribos canibais. Mas existiu um verdadeiro genocídio na América, sim. Na América portuguesa e espanhola, né? De mais de 20 milhões de índios dizimados, principalmente a América Espanhola, dizimados por essa colonização que houve aqui no Brasil, né? Isso dá muito, por exemplo, pelas doenças também que trouxeram, né? Sim. É, porque isso foi bom você ter pontuado da espanhola em relação à portuguesa, porque você vê que o português ele se mistura muito fácil. É. Não, ele se misturava muito fácil, ele não tinha problema. Né? Ele cunhadismo é isso, né? Exato. Cunhadismo é isso. Né? Já o espanhol, não. O espanhol, ele tratava, inclusive, quem nascia fora da Espanha como desterrado, como crioulo. Crioulo não é, pra gente ter um sentido, mas na espanhola era os filhos de espanhóis que nasceram fora da terra, mas eles não se misturavam. Por isso que houve muita revolta entre os índios e muita morte, sim, muito mais morte, sim, do lado foi, de lá foi também. Foi uma, né? Uma coisa até de resistência, por conta... Eles foram muito dóceis na recepção, depois eles foram sendo escravizados. Nós temos a passagem, né? O bandeirantismo, por exemplo, retrata muito isso. Eles, para explorar as terras, eles mataram muitos índios. É. Né? Então, mas tem um problema que do lado... lá do Pacífico, a América ali cultivava muito ouro. Sim, perfeitamente. Então os espanhóis vieram ali e levaram todo o ouro embora, e quem resistia eles matavam. No estado, aqui no Brasil, não existia ouro, né? Quer dizer, eles vieram inclusive com aquela mentalidade, o Rio da Prata. Eles vieram aqui para colonizar o Rio da Prata, depois chegaram à conclusão que o Rio da Prata era só nome, não existia prata, né? Então tem esse problema todo aí aqui no Brasil. E tem outra, o índio brasileiro não aceitava a escravidão. Tanto é que eles trouxeram os negros africanos. Exatamente. Que era justamente por causa disso, né? Era da natureza, né? É. Não aceita mesmo, né? Rui, agora essa informação do padre Manuel da Nóbrega também eu não sabia, não. Se você conseguir achar a fonte, depois traz para nós. Porque o único religioso que a gente estuda na escola que os índios devoraram foi o Sardinha, né? É. Dom Pero Fernão Sardinha. Exatamente. Agora, do padre Manuel da Nóbrega eu não sabia, não. Eu também não. Inclusive, na biografia dele, fala-se que no... De forma serena. Que ele foi se despedindo de um a um, tamanha serenidade dele, que ele sabia que ia desencarnar, né? E foi um espírito. Nós estamos falando de Emmanuel, né, gente? Uhum. Vamos combinar, né? Para nós espíritos é muito familiar a figura. Ele foi simplesmente aquele que conduziu o mandato mediúnico, supervisionou. Sim. O mandato mediúnico. Mas você pega. Ele está na codificação espírita. Tá mesmo. Diga-se de passagem. Tá lá com Emmanuel. Mas se você pega os romances de Emmanuel e você volta lá 2000 anos. Ah, sim. Somos nós hoje, né, Rodrigo? O que ele era há 2000 anos, nós somos o que, hoje. O que nós somos hoje, ele era 2000 anos. Eu acho que um pouquinho mais avançado já, né? Com certeza. 2000 anos. Eu acho que há 2000 anos eu era a pedra que estava jogando lá. No... Mas você vê como esses espíritos missionários também sofreram, né? Você pega... Muito, muito. Você pega... José de Anchieta. Não, você pega lá nos romances, né? O quanto eles sofreram, independente que era espírito de luz. Você pega Alcione mesmo. Sim. O quanto ela sofreu, o quanto que ela, tudo que ela passou, e era um espírito que vinha de uma outra esfera, né, muito mais evoluída que a nossa, e passou por muita coisa que mais que a gente nem passa nem 1% do que ela passou, né? E a própria irmã naquela época. Então você vê muitos espíritos missionários morrendo de forma cruel também. Para que o cristianismo sobrevivesse, né? Quantos e quantos mártires não foram às arenas dos leões, morreram queimados, morreram torturados. Fala-se que Nestório, nesse primeiro... Né? Nestório? Nestório, que é o próprio Emmanuel, né? Que era escravo, né? Que era escravo. Ele de senador, né, romano, de patrício, ele volta como escravo e tal. Mas nesse concílio mesmo de 325, concílio de Niceia, os bispos que ele chamou, muitos já eram cegos, já eram frutos de tortura que eles sofriam, eles ficaram espantados. Ele chama 318. E o Papa ficou de fora. O Papa ficou de fora. O Papa ficou de fora. O Papa não assinou, não, né? Ele ficou de fora porque naquela época ainda a estrutura sacerdotal tal qual nós conhecemos hoje, porque, né, ele queria tornar uma coisa universal. Aliás, a palavra católico quer dizer universal, né? Ele queria universalizar a religião cristã. Ele falou, tá muito bagunçado isso daí, nós vamos chamar como religião oficial do Estado Romano, mas vamos organizar, vocês não se concordam. E foi, diz que foi uma briga só. O Concílio de Niceia foi assim de sangue no olho mesmo, de muita raiva, de muito ódio, para que a palavra de Jesus, né, fosse... Então, historicamente, né, a gente vai ver os registros nos anais da história aí de quanto foi maculada, conspurcada, manchada a mensagem de Jesus. E aí a gente vai ter, aqui no Brasil, esta... reviviscência do Evangelho. Quando a gente fala Boa Nova Rede Viva, é a mensagem de Jesus pura lá trazida. Uhum. Tanto é que hoje eu trouxe, Rodrigo, esse livro para ser sorteado. Eu faço até uma alusão muito viva desse livro. Esse livro, escrito pelo espírito Nélio Lúcio, que o Rodrigo já adiantou, né, faz parte de um dos romances do próprio Emmanuel, um espírito muito maduro espiritualmente, muito evoluído. Ele conta ali as conversas que Jesus tinha na casa de Pedro, onde começa o Evangelho. Né? Passagens assim que nós não vamos encontrar nos Evangelhos. É a revelação do mundo espiritual ali, numa intimidade tão grande com Jesus. E lá em casa, eu e a Renata, minha esposa, nós fazemos o Evangelho e nós estudamos esse livro. Somos só nós dois encarnados, mas sempre tem ali uma multidão de espíritos amigos desencarnados participando do Evangelho no lar. Nós, já que nós estamos falando do Evangelho, né, o chamado, entre aspas, culto do Evangelho no lar, né, é essa necessidade de nós não nos distanciarmos da mensagem de Jesus. Ari, porque a gente vê muito Jesus falando para o público em geral, né? Quando a gente vê o próprio Evangelho, né? Falando para o público em geral. Mas pensa que Jesus era só aquilo, sair falando, sair fazendo pregação, sair fazendo pregação. E na intimidade, como que era? Exatamente. E quando a gente pega Jesus no lar, a gente vê a intimidade. Perfeito. Você, né, usou a palavra perfeita. Jesus se nos torna assim familiar. Nós temos uma intimidade com Jesus, a pureza dos ensinamentos de Jesus. Nesse livro ali, ele vai ver Pedro bravo, porque ele encontrou com um parente nervoso dele. Daí ele chega lá e fala: mestre, nossa, como isso é difícil o que o senhor está falando. Daí Jesus vem, usa aquelas parábolas todas que são recursos pedagógicos que Jesus usa para alcançar o nosso entendimento. Então, por isso que Jesus usa e abusa das parábolas para nos ensinar. Jesus olhava nos nossos olhos, ele não nos via como seres involuídos. Jesus nos via como criaturas com potenciais divinos ali, tal qual ele alcançara, ele via na gente pessoas com potenciais divinos, centelhas divinas, que de fato nós o somos. Lá atrás ele já fazia storytelling, né? Que é contar agora a história. Falou tá certo. Que é um recurso pedagógico. Parábola, por exemplo, né? você pega esses as parábolas são contar história, né? Perfeito. Só que a parábola ela tem um sentido. No fundo, moral, né? Também. Ela tem um sentido. O sentido da parábola, ela é atemporal, né? Perfeito. Ela é atemporal. Esse que é o sentido da parábola, porque a gente pode contar a história... Não se reduz àquele momento. Exatamente. Né? Você pode contar uma história que sirva para ilustrar alguma coisa, mas não seja atemporal. Né? No caso de Jesus, não. Qualquer parábola, quanto mais a gente estuda a parábola, mais a gente aprende. Então, o que eu sei hoje sobre tal parábola, com certeza daqui a 10 anos, se eu continuar estudando ela, eu vou saber mais coisas. Tem o mesmo significado. Eu falo sempre da parábola do filho pródigo, né, Ari? Filho pródigo, quando a gente vê o filho pródigo, a gente morre de dó do filho que ficou lá junto com o pai e tal. O bonzinho, coitado, né? Dele, o outro veio aqui, quebrou a cara, gastou tudo que o pai deu para ele. E o pessoal pensa que é dinheiro também, né? Pensa que é dinheiro. Não. E na realidade, quando ele volta, ele é bem recebido, ele é tudo. E o outro fala: poxa vida, fiquei aqui o tempo todo. E a gente, hoje eu tinha pena. Quando eu era mais jovem, que eu lia aquela palavra, eu achava uma bonita parábola. Só que eu ficava com pena do filho pródigo. E hoje, o que que eu vejo? Filho pródigo somos nós. Nós saímos lá de Deus, todo mundo está quebrando a cara, todo mundo está fazendo coisa errada, todo mundo vai e volta, consegue. Daqui se a pouco. Chega, né? Exatamente. Daqui a pouco você acha que, opa, está na hora de eu voltar. Então, muitos de nós já estão traçando esse caminho de volta para chegar ao Pai. E aquele filho que ficou lá, nem começou ainda. Não, e nós vemos muito a utilização do filho pródigo com pais que têm filhos que são adictos, que usam drogas. Às vezes gastam todo o dinheiro do pai com a droga e o pai... Tem pai que aguenta, batalha, luta... Não desiste, até, né? Hein? Não desiste. Não desiste do filho. Né? Então, mais um ensinamento, você vê? A gente consegue agora, quando você vai ver lá. De uma profundidade, de um alcance que. Então, tem um livro chamado Isso é A Sabedoria Jesus, né? Das Parábolas. A Sabedoria das Parábolas, Rodolfo Caligares, eu acho que é fantástico. Perfeito. Também tem um do. Não é, como é que é o nome dele? É Humberto Roden. também, né? Que é muito bacana também, Humberto sobre parábolas, Rubinho, né? É, fala que a parábola é de acordo com a evolução de cada um. Não que, não que a gente seja mais evoluído, não, mas é naquilo sim, ali. Sim, né? Sim. Ari, só para antes de você continuar, lembrando que quando o Ari falou de Niceia, né? Depois em Constantinopla foi 554, né? Em Niceia foi 325. É, tem um livro chamado Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. É um dos livros mais assim, esclarecedores que existem. Perfeito. Em relação a isso. Porque ele usa documentos. Ele Perfeito. Fala onde que o documento está, como que aconteceu, por que aconteceu. Muito então, bem livro, lembrado, Jorge. Uma referência bibliográfica. Espiritismo, do Leon Denis. Muito bom mesmo. Ari, aí não sei se você ainda tem introdução aí para fazer, mas hoje o que, que a gente está vendo, né? Assim, nesse sentido desse evangelho, nós mesmos estamos vivendo esse cristianismo redivivo, nós espíritas, na sua opinião? Bom, vamos cortar na própria carne agora, como espíritas, né? Nós precisamos ficar atentos para não nos distanciarmos do evangelho. Porque quando a gente fala de evangelho, nós estamos falando de Jesus. Jesus é este emissário divino que veio tocar o nosso coração. Agora, é interessante, né? Porque até vocês batem muito nessas teclas, né? Vocês aqui do Vivência Espírita, e com muita propriedade e razão, a nosso ver, que é não deixar o espiritismo se elitizar. Porque quanto mais o movimento se elitiza, mais ele deixa o povo de fora, a grande população, né? E Chico Xavier nos ensinava que o centro tem que estar de portas abertas para o povo que sente saudade de Jesus. Quando a gente elitiza o movimento espírita, os seminários, faz essas cobranças muitas vezes assim, muito longe do alcance das pessoas, né? De poder aquisitivo, de menor poder aquisitivo, nós estamos, de certa forma, elitizando o movimento espírita e nos distanciando disso. E com isso a gente deixa, né, de cumprir os objetivos fundamentais da doutrina espírita, que é a sua divulgação para todo mundo. Então, outra coisa é tirar Jesus do movimento espírita. Do espiritismo nós não vamos tirar nunca, porque ele está ali, né, configurado ad eternum, porque a espiritualidade maior, a revelação espírita, ela fala de Jesus como modelo e guia da humanidade. Ponto, né? Isso é assunto, ponto pacífico neste assunto. Agora, o movimento espírita em si tem que reasseverar a figura ali permanente de Jesus no seu meio. Nós não podemos tirar Jesus, porque muitas vezes existem pensadores espíritas, né, do movimento espírita, que levam o espiritismo para um outro campo, que distancia, não tira completamente Jesus do movimento, mas meio que distancia, como se, né? Então, isto é uma reflexão que nós temos que fazer permanentemente. Chico Xavier, com seu mandato mediúnico, em instante algum, ele se distancia da figura excelsa de Jesus. Em instante algum. Sempre fiel, né? Sempre fiel, né? Até a bandeira da FEB mesmo, né? Deus, Cristo e caridade, né? Não, essa é do livro Brasil, Pátria do Evangelho. Isso. É a bandeira que... É a bandeira da FEB, defendida, exatamente. Então a gente, veio, de certa forma... Né? Veio para um grande soldado, né? Que era foi enviado para Dom Pedro. Anginos. Né? Anginos. Ele veio com Dom essa Pedro missão. II, né? Ele falou, você vai levar essa bandeira, né? Perfeitamente. Né? Que era o Longinos lá, que é Dom Pedro II, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, como você fala, Jorge, saindo do meio espírita, né, nós vamos ver que, né, existem motivos que, de certa forma, vai colaborar. Porque existe um livro muito interessante de um americano, que não é espírita nem nada, um teólogo jesuíta, que depois ele deixou de ser jesuíta, mas ele escreveu um livro interessante chamado Jesus, uma crise na história de Deus. Olha que interessante. Jesus, uma crise na história de Deus. Mas por quê? Porque Jesus, de certa forma, ele vai romper com o paradigma do Velho Testamento. Ele vai romper com aquele Deus do Velho Testamento que era punitivo, que era vingador, que perseguia, que se vingava ali de quem não o seguia, né? Jesus não. Jesus vem trazer para a gente, né, em contrapartida ao olho por olho, dente por dente, a lei de Italiano, ele fala, olha, Deus é amor. A gente vai ver, por exemplo, no Evangelho nosso aqui, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, caridade para com os criminosos, rompendo o paradigma lá de bandido bom é bandido morto, né? É, aceitação às pessoas que pensam diferente da gente, né? Isso é Jesus. Isto é Jesus, o ensinamento de Jesus. A lei dizia que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada. Jesus, opa, peraí. Então jogue a primeira pedra, quem não tiver pecado. Então Jesus rompe com esse paradigma do Deus do Velho Testamento, sim. Ele fala que Deus é amor. Ele reúne as leis e os profetas em dois mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como eu vos amei. Então Jesus, ele sintetiza, ele nos traz um Deus de amor, um Deus vivo, de que perdoa, que acolhe, que socorre, que ampara, né? Então a gente vai ver que realmente, nesse olhar de Jack Miles, ele diz que Jesus, de certa forma, é uma crise na história de Deus. Uhum. Ele vai romper com o paradigma do Velho Testamento. Ou seja, ele quando Jesus vem, não sei se você tem a mesma percepção, mas me parece que ele tira todo mundo da zona de conforto. Perfeitamente, exatamente. Aí, esse é o ponto central. Ele fala assim, ó, vamos sair da nossa zona de conforto e vamos ao encontro daqueles que nós temos que ajudar, consolar. Né? E não condenar. E não o próprio. Não, antes da condenação, vamos ao acolhimento. Né? É o caso da mulher adúltera, que mais tarde vai ser a primeira a vê-lo. Né? Uhum. Depois dele redivivo, ressuscitado, quando ele escolhe a pessoa, né? Que ela foi tão vivamente transformada pelas palavras de Jesus. Inclusive no livro Jesus no Lar e no livro A Boa Nova, essa mulher é retratada. Jesus fala do amor, de um amor que transcende o amor carnal. Jesus conquista o coração dela e depois que ele desencarna e ele tem que aparecer para anunciar que ele está bem, para acalmar os nossos corações, ele escolhe a mulher, né, justamente aquela que fora alvo dessa condenação. Né? E Ari, você não vê... Tem gente que já fala que escolheu mulher porque queria que a notícia se espalhasse mais rápido. Não sei se isso aí está escrito em algum lugar, né? Mas diz que era também. Tem essa fofoca. Dizem as más línguas, né? É. Uhum. Você não acha, por exemplo, que a Jesus, por exemplo, ele vem tirar a gente da zona de conforto como todo líder faz, né? Ele não vem para pedir para a gente ficar no nosso recolhido, em meditação, só orando e tudo mais. Ele vem para falar, não, tem que agir, tem que trabalhar, tem que sair. Ou seja, é muito confortável para a gente ficar em casa. Sim. Sem ter que trabalhar. Porque quando você sai de casa para ajudar o próximo, né, você deixa a sua zona de conforto. Exato. Né? Você então sai dessa posição. O cristão verdadeiro é esse. Foi uma deturpação depois, porque quando entrou nessa Idade Média, vamos dizer assim, você vê o surgimento dos monges, né? Vamos dizer assim, que eles ficavam recolhidos, só orando. Perfeitamente. E foi até uma crise ali com Célia, né? Lá com os monges, sim, lá. Sim. O irmão Marinho. Que ele queria, falou, não, os cristãos estão sendo perseguidos, não vão ficar na nossa zona de conforto aqui, orando. Ela falou, não, a gente tem que dar a nossa cara tapa, como Jesus fez, né? Jesus não Rodrigo, se melindrou. Você me fez lembrar de sacerdotes, né? De um capítulo do Irmão X também, diz que Tiago, ele estava cansado de trabalhar na Casa do Caminho. A Casa do Caminho foi, né, a primeira grande, o primeiro grande centro cristão verdadeiro em que aquela casa ele acolhia as pessoas doentes, as pessoas desesperançadas, ou seja, era o evangelho vivo, né? E Tiago estava cansado daquilo e ele vai para um lugar com saudade de Jesus, fala assim, ele pensa assim, né? Poxa vida, né? A gente fica aqui só tratando desse pessoal, ajudando, curando feridas, dando de comer aos famintos, dando esperança aos desesperançados, mas eu tô com saudade de Jesus. Então ele se cansa e se retira de saudade de Jesus. E aí ele vai, se recolhe e fica lá remoendo aquela saudade. E conta o irmão X que, certa feita, numa noite muito enluarada, ele vê Jesus se aproximando. Ele vê Jesus se aproximando, sendo iluminado por aquela lua. E aí Tiago vai ao encontro de Jesus, muito assim, desesperado, ansioso, né? Mestre, que saudades que estava do Senhor, quanta falta o Senhor nos faz, mas que honra tê-lo por visita, né? E aí ele se desculpa, olha Tiago, eu preciso me desculpar, mas eu não vim aqui para te ver, eu estou indo à Casa do Caminho porque eu recebi vibrações de que a casa está precisando da nossa presença, e segue o caminho. Ou seja, um tapa bem dado com luva de pelica pelas mãos de Jesus naquela posição acomodatícia da zona de conforto, de monastério mesmo, de se recluir, ficar ali naquele momento recolhido, sem continuar o que Jesus pregava. Então isso serve para a gente, inclusive, né? Eu quero ficar reverenciando Jesus ali de uma maneira contemplativa quando os meus irmãos estão lá fora passando necessidades. Isso não é evangelho, isso é contemplação. Isso não é evangelho vivo. Jesus requer de nós, você tocou numa área muito verdadeira, Rodrigo. Você lembra Eurípides? Porque Jesus, né? Estar com Jesus é caridade permanente, no nosso local de trabalho, no trânsito, na família, onde estejamos. Isso não é opção. Isso não é opção. Segundo Jesus, isso não é opção. Isso é obrigação, né? É imposição. Dever. Jesus impôs alguma coisa para a gente? Jesus é bonzinho. Todo mundo só vê Jesus como bonzinho, bonzinho, bonzinho. Mas Jesus impôs alguma coisa? Impôs. Impôs sim. Quando ele fala... quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Exatamente. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava encarcerado, vocês foram me ver. Quando eu estava doente, vocês foram me visitar. Esses terão a vida eterna. E quem fez ao contrário, quem não fez, suplício eterno. Então Jesus obrigou a gente a fazer caridade. Quer ser salvo? Faça caridade. Tem imposição? Tem. Ele está impondo. Ou você faz ou você não faz. E ele não dá nem chance assim. E aqueles mais ou menos? Não existe mais ou menos para Jesus. Ou você é ou você não é. Né? Existe mais ou menos enquanto você não fez, você não tomou sua atitude. Você tem recuperação. Onde você estiver, você pode ser chamado. Você está sendo chamado o tempo todo para participar disso aí. Então, para mim, isso aí é uma imposição. Não tem... Jesus é bonzinho, toda hora ele vai passar a mão na cabeça da gente. Não vai, vai passar até certa hora. Chegar em certo momento, não passa mais. As normas estão ali. Benevolência, indulgência e perdão. É isso. E a gente vai entender, né, Jorge, que a mensagem de Jesus ela não se restringe ao círculo cristão. Uhum. A gente até comentava, né, que hoje menos de um terço da humanidade é cristã. E os dois terços restantes, como é que fica? Isso. Eles não vão ser salvos? Uhum. Não é. Quem viveu antes de Jesus nascer? Jesus, né? Exatamente. Então não é o fato de eu estar nesta ou naquela igreja, nesta ou naquela religião, que eu vou ser necessariamente salvo. Aliás, essa palavra é um tanto quanto assim, né? Uhum. Profunda demais para a gente entender, né? Que é a nossa emancipação espiritual. Quando a gente fala em salvar-se, é você se tornar cada vez menos evoluído, ou seja, evoluir cada vez mais. Então, eu não preciso necessariamente nem ter religião. Isso. A grande verdade é essa, né? Porque hoje nós trombamos em cada esquina com um templo religioso. E por que tanto? Por que tanta religião? A religião por si só é suficiente para nos salvar? Será mesmo? Por que que ela então não tem cumprido o seu papel com tantos problemas que ainda afligem a nossa humanidade? Né? Não seria a religião apenas um espaço de reunião para que nós busquemos espiritualidade e religiosidade ali? Aí sim, né? Nós não estamos de forma alguma combatendo aqui os templos religiosos, mas eles por si só não são sinal, né, credenciais para a gente evoluir. Nem o fato de eu ser espírita hoje. Ari, eu considero, eu já falei isso aqui também, eu considero que o maior entrave que tem na humanidade para a gente alcançar a regeneração são as religiões. Não a minha religião com Deus, a minha ligação com Deus, não. Falando as religiões. A instituição religiosa. Exatamente. Elas são o principal entrave para a gente não progredir. A gente, entendeu? Basta ver a história, né, Jorge? A gente acabou de se fazer um passe assim bem, bem rápido no que a própria religião, nós vamos nos deter apenas na religião cristã. O quanto de sangue foi derramado em nome do Cristo. Por quê? Porque quando Jesus deixa de ser Jesus e passa a ser o Cristo, você tira ele das comunidades e passa a colocá-lo no trono, ele vira rei, né? Constantino dá essa apimentada, vamos assim dizer, em Jesus, e o torna um grande rei. Ele passa, então, a fazer parte dos templos suntuosos. E aí a gente vai conhecer a história, as matanças, a Inquisição, né? As perseguições. Ofício, né? E, infelizmente, hoje nós vamos ver a religião cristã, viseiro e useiro, usada a bel prazer aí para fins que a gente sabe quais são, menos os ensinamentos de Jesus. Ou seja, o povo, eles assim, eu acho que eles usaram Jesus para continuar controlando o povo, né, vamos dizer assim. Porque se for trazer ali na idade, na Roma, né, eles veneravam os deuses de pedra, né? Mas aí, Rodrigo, eles tinham uns Zeus, por exemplo. Vamos lá, agora não existe mais Zeus, certo? Sim, ele proíbe, inclusive, o politeísmo, né? Então não existe mais Deus. O que que a gente tem que fazer para continuar trazendo isso para cá? Porque era uma prática romana, né? A prática romana, eles não batiam de frente com as religiões dos seus escravos, né? Dos seus povos que foram conquistados. Eles deixavam eles perseguir. Então eles se adaptavam muito fácil, né? Então o que que eles fizeram? Eles somente botaram o cristianismo, mas continuaram praticando a mesma forma, né? Colocou Jesus lá como na oposição de Deus, substituindo os Zeus, colocaram os santos, os mártires, os apóstolos, paganismo com o cristianismo. No lugar dos santos, né? No lugar dos deuses de pedra, exatamente. Né? E continuou venerando as pedras. Né? Mas só foi o imperador adotar o cristianismo que teve a interpolação. Perfeitamente. Apareceu Aurélio em santo. Tanto é que se fala. Apareceu Jesus como Deus. Foi tudo quanto teve, Jorge, isso aí. Tanto é que se fala em cristianismo constantiniano. Ou seja, Constantino, quando ele chama, ele para de perseguir os cristãos, ele chama o Edito de Milão, que, né, para ver essa parar com essa perseguição. E reúne o concílio de Nicéia, e ali começa realmente essa adulteração do Evangelho de Jesus, que vai ter, inclusive, hoje, né, muita coisa que a gente hoje concebe como cristã é fruto daquela adulteração lá atrás. Né? Então, é uma coisa que os estudiosos da religião percebem, falam, né, com muita propriedade. E hoje nós vamos ter também outras influências, que depois nós vamos falar aqui no cristianismo, sobretudo advindo lá dos Estados Unidos, por parte de alguns teólogos que vão colocar, né, o cristianismo como sendo uma coisa que tem que ser dominante no mundo. E a gente vai ter esse, tem um breve histórico aqui, depois a gente pode discorrer sobre isso, que inclusive vai ter respaldo, vai ter reflexos no mundo inteiro e até hoje. Por isso que a gente, é engraçado, você falava, Rodrigo, sobre Jesus ser usado, né? Jesus é assim, o nome Jesus é usado, mas eles evocam ainda o Velho Testamento para poder, quando é para administrar o Evangelho de Jesus, eles usam o paradigma judaico, né? É, você, o que você do vê judaísmo, mais... principalmente da Torá, das leis mosaicas e tudo mais. Aliás, o seu Rui falou a semana passada aqui, eu estava ouvindo o programa com os nossos irmãos que estavam aqui, aliás, um excelente programa, que determinado pastor, ele esteve presente com um grande desses, pensa nos, não vamos citar nomes aqui para a gente não ferir suscetibilidades e muito menos trazer problemas para o programa, mas esse pastor estava confessando que ele teve uma conversa com esse grande pastor, com esse grande líder, né? Ele disse assim, olha, você fala de Jesus, mas vocês não pregam isso, não vivem isso. Ah, não. A gente fala de Jesus, mas não pode ver, porque não traz o recurso que a gente quer. Claro, claro. Que é o Velho Testamento. Aí ele falou, você faz o certo, mas isso não traz o certo para a gente, o que a gente quer. Então, inclusive, é a manipulação, né? Inclusive, ali, por exemplo, dá para a gente questionar. Peraí, mas você é cristão ou você é judeu? Dá até para questionar, mas você é cristão ou você é judeu? Né? Porque você só vê coisa para... Você só vê aquele Deus punitivo. Você só vê aquele Deus vingativo. Você só vê aquele Deus bravo. Só vê aquele Deus que castiga. Exatamente. Né? É o que Deus você do tem Velho que Testamento. Servir ele o tempo todo. Você tem que dar para ele as coisas. Você tem que fazer holocausto. Você não tem mais holocausto, você não pode dar mais um boi, um carneiro, você dá dinheiro. Mas isso, né? Jorge, isso tem raízes que vão desdobrar nisso que a gente está vendo aí. Isso tem nome e sobrenome. Isso começa nos anos 60, 70 nos Estados Unidos e vão ganhar, né, grande parte do mundo cristão, né, mundo afora. Isso vai acontecer, não é por acaso. Isso é um projeto, inclusive, que depois a gente discorre aqui sobre com mais detalhamento para a gente perceber. Agora, quando a gente, enquanto espíritas que nos pretendemos ser, nós não podemos, em instante algum, nos distanciarmos do Evangelho do Cristo, né? Enquanto fenômeno religioso, né? Porque o Espiritismo não é uma religião, mais uma religião tradicional. O Espiritismo não é uma religião convencionada, ela é uma revelação, né? A revelação espírita, chamada terceira revelação, ela vem do mundo espiritual para aqui, né? Para a Terra, e sem aquele propósito de ser mais uma religião, né? Mas ser um auxiliar mesmo para as próprias religiões compreenderem todo o fenômeno que gira em torno delas e tudo mais. Então, a religião espírita, ela difere um tanto quanto das religiões tradicionais. Pode ser que nós, de certa forma, adotemos algumas coisas. Até aquilo que o Herculano Pires, professor Herculano Pires, filósofo espírita, dizia, nós temos que tomar cuidado com o igrejismo, né? Porque muitas vezes nós copiamos naturalmente, né? Nós trazemos práticas do catolicismo, do mundo judaico-cristão, para as práticas espíritas. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque o espiritismo, a religião espírita, ela não é mais uma religião aos modos das religiões tradicionais. Tem muitas diferenças. A semana passada até o Rui falou, você entra numa casa espírita, você sabe como que ela é, de acordo com o procedimento dela. E tem centros espíritas que a gente entra, ele é totalmente religioso nesse sentido. Ele tá, parece que está dentro de uma igreja católica. Né? Porque o pessoal reza o Pai Nosso, reza o Maria, só falta rezar a Salve Rainha, só falta rezar todo, crendo em Deus Pai, só falta rezar todas essas coisas dentro. E o pessoal, e todo mundo acompanhando. Parece que o pessoal necessita disso, quando na realidade a doutrina espírita não tem nada disso. Eu oriento muito assim, quando eu estou expondo, dando um curso, alguma coisa, pessoal, nós fazemos o Pai Nosso dentro do centro espírita, sim, mas não é para falar, pessoal, me acompanhe, não. Faz o Pai Nosso, os outros ouvem. Não precisa ficar todo mundo imitando junto. Não, daqui a pouco está todo mundo dando resposta para aquilo que o outro está falando, dando resposta para aquilo que o outro está falando. Quer dizer, você, ao invés de você deixar a coisa natural, você começa a trazer tradições antigas ali para dentro. Então, você encontra, você vai em centro espírita que você vê, nossa, isso aí são religiosos demais, sabe? Religioso no sentido assim, tem alguma coisa aqui que está misturado, né? Está misturado as coisas. É cultural, né, Jorge? Essa cultura religiosa que a gente traz, né? Muito forte, né? E a gente tem que se policiar justamente para a gente não... Isso acontece muito porque a maioria das pessoas que estão dentro das casas espíritas não conhece o espiritismo. Eles são muito de repetir frases, mas não procuram conhecer a essência da doutrina dos espíritos. Porque a hora que ele conhecer a doutrina dos espíritos, ele vai se libertar de uma série de coisas. E é interessante que o espírita, ele não vai ficar milionário com a religião, mas ele vai ficar muito bem, tranquilo de vida. Não vai faltar nada para ele, mas também não vai ficar rico com a religião. Vindo do senhor, o seu Rui, que a gente sabe que está tantos anos na seara espírita, né? É um testemunho mesmo de alguém que está firme, está aí nesse propósito, né? Vocês aqui, e uma fala dessa é justamente romper com aquele paradigma daquela teologia da prosperidade. Eu vou buscar porque Deus vai me recompensar, né? Que é uma coisa assim que difere muito dos ensinamentos espíritas. Sim. Né? Nós vamos entrar no espiritismo, nossos problemas não vão acabar, nossa conta bancária não vai aumentar, nós vamos simplesmente encontrar serenidade, força interior, para aí sim enfrentarmos através do trabalho, através dos nossos estudos, através da nossa dedicação, forças para superarmos as dificuldades. É isso. Sim. O peixe que o espiritismo vende não é o ouro de tolo, né? A gente precisa estar atento a isso. Nós não fazemos promessas miraculosas, não é o pátio dos milagres de forma nenhuma. Não vende salvação. Não vende salvação. Exatamente. Né? Então, isso é ficar bem claro, né? E uma vez mais citando, o senhor tem toda a razão, né? Que muitos espíritos ainda não conhecem verdadeiramente o espiritismo. Tem uma obra do Herculano Pires chamada Espiritismo, Esse Grande Desconhecido. É, porque eu tenho visto muito na internet pessoas que eu não sou mais espírita. Eu era espírita, agora não sou mais. Né? Mas a gente percebe que não sabe nada. A gente começa a ouvir eles falando, fala, esse cara não sabe nada de espiritismo, quer dizer, não conhece o espiritismo. Ele simplesmente foi lá para tomar paz, para ouvir palestras, para ouvir uma série de coisas. Leu Violeta na janela e acha que é espírita. Né? Não? Não contra Violeta Janela, pelo amor de Deus, para mim é um livro excelente. É um livro que é uma porta para todo mundo vir conhecer a doutrina, né? Muito excelente, tanto que é um best-seller. Mas tem gente que lê e fica tão empolgado com Violeta na Janela que diz, eu já sou espírita. Né? E olha só, e já Luiz Sérgio, que é um espírito que escreve para os jovens, assim, a linguagem dele é bem jovial, ele diz lá, dizer-se espírita e não conhecer as obras básicas é a mesma coisa que chegar numa fonte de água cristalina. Sim. E só molhar as mãos. Sim. Né? A fonte cristalina você tem que se banhar nela, você tem que beber ela toda. Então, se não conhecer a codificação, dificilmente a gente pode se dizer espírita. E olha que grande maioria dos espíritas não leram a codificação ainda. Não, e a gente vê... Não, eu não falo nem estudar, estou falando não ler. Exatamente. E a gente vê que à medida que você vai conhecendo as obras espíritas, inclusive um livro que eu acho excelente é Obras Póstumas, você vai começando a entender realmente o que, que você está fazendo aqui. Uhum. Né? Tá? Uhum. Você não veio aqui para passear, não. Você não veio aqui para ficar tranquilo, não. Você veio aqui para trabalhar, para ajudar, para... servir, para crescer, para evoluir. Então é isso que as pessoas não entendem, né? Porque tem muitos espíritas que vêm trazendo coisas de fora, mas isso também é responsabilidade da direção da casa não deixar que venham os inventores, porque eu tive muita dificuldade com os inventores que vieram na doutrina espírita. Chega aqui, começa a inventar uma série de coisas, e se você deixar, O que acontece? Ele deturpa todinho. Daí eles não sabem por que, que a casa está fechando, não sabem por que está acontecendo problemas. Práticas estranhas, né? É? São práticas estranhas ao espiritismo, né? Que a gente tem que policiar. Por isso a importância do estudo sistematizado da doutrina espírita, para a gente não perder, né, esse vínculo com a codificação espírita, que é a essência, né? É resgatar Jesus, né? Que é, exatamente, voltando aí pro tema, é resgatar o cristianismo primitivo. E o cristianismo primitivo, Jesus não cobrava para subir no monte e ouvir as pessoas. Aquela multidão de pessoas que ouviu ele... As raposas têm seu covil e o filho do homem não tem uma pedra para reclinar a sua cabeça. Muito bom. Né? Isso é uma prática estranha. Para mim, isso é uma prática estranha, o espiritismo. Cobrar dentro. Você pega lá uma pessoa vendendo um curso de meditação por R$15 mil. 18 mil. Né? Uma pessoa que é um doutor aí, que é médico, que referência, absurdo, já apareceu na TV. Representando aí, ou em nome do espiritismo e tudo mais, estudioso, e caindo, né? Então a gente vê que isso é uma. É aquele que está lá nos mensageiros, né? Os médios aí que acaba. Vem com uma grande missão. Distorce. Vem preparado do lado de lá. Mas quando chega aqui, acaba caindo nessas práticas que é o elitismo, trazendo, cobrando coisas assim. A gente aprende, a gente recebe a meditação ou aprender práticas do espiritismo de graça. Se a gente recebe de graça, por que tem que cobrar para ensinar os outros, né? Não, e depois então, tem outra, viu, Rodrigo? Tudo aquilo que você quer saber para viver bem, a doutrina espírita te traz. Uhum. Vamos. Aí chama workshop, né, e tudo mais. Sabedoria, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu não sou contra ter a sua profissão. Acho que a gente tem que ter a nossa profissão, a gente tem que ter o nosso trabalho e tudo mais, mas não usar o espiritismo para isso. Sim, claro. Né? Vamos falar quem está ligadinho aqui, vamos, rapidinho pra gente ir para o intervalo. A Elida Silva está lembrando aqui, Carlinho, tem dois aniversários aí dos sobrinhos dela pra gente falar. A Cleide Bessa aqui ligadinha também. O Manuel Gouveia, a Maitê Ribeiro, Iramir Marques Salvador, um domingo abençoado. O senhor Rodolfo Alexandrino, seja bem-vindo, Ari Rangel. Muito obrigado. O João Paulo Gonçalves. Ele está dizendo que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, né? O Leandro Ribeiro, bom dia. Cris Paiva também, nossa Cris, que fez um programa aqui excelente a semana passada, melhor de todos, né, Rui? Perfeito. Né, Rui? A Sueli Castelo Branco, bom dia, família Vivenciana. Joélia Vasconcelos, aqui ligadinha. O domingo só começa depois do Vivência Espírita. A dona Marli Alexandrino, dando um bom dia a todos aqui também. O Edson Andrade, o doutor Benedito Figueiredo, que coloca também. Leon Denise ensinou que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. A Irene do Espírito Santo, lá de Santos, um grande abraço para a Irene. Um abraço lá para o Gustavo, que está ouvindo a gente. Uhum. Abração, saudade dele. E o Zé também. O Alexandrino também dando um bom dia. E a Holanda de Uberaba, que está organizando aí a caravana para ir lá para Uberaba no Corpus Christi, que o Rodrigo já falou no começo, mas vai falar de novo. A Adriana aqui da Vole, também ligadinha. Antônia, feliz domingo. Antônia, as músicas estão ótimas. O Piero também, que esteve aqui junto com a Cris a semana passada. Um excelente programa a todos. Forte abraço ao Ari. Outro a Pave Faco, né? Bom dia, vivencianos. Ana Paula, né? De Jacareí. Ana Paula e Paula, de Jacareí. Antônia também. Abraço a você, Aria, Miriam. Outra, Ui, dando um bom dia aqui, um bom domingo. A Maura Russo também, um bom domingo. A Alessandra Martins também. Personagem espíritas, bom dia a todos. O meu muito obrigado pelas informações. E na minha visão, opinião, mais de 20 anos vivendo na Europa e viajando, o Brasil é a pátria do Evangelho. É a experiência que o cara tem lá fora, que ele vê realmente a diferença, talvez, nesse sentido, né? Uhum. A gente chegando a essa conclusão, que o Brasil, sim, é a pátria do Evangelho. Dinho Costa, mandando um abraço. O pessoal do Foto, o Carlos aqui, a esposa dele, tudo que entra toda semana aqui para poder falar com a gente. ligadinho, a Vera Lúcia Batalha, da Tenda. Um abraço ao Ari, estudioso, dedicado da doutrina. Obrigado. O Dinho disse que começou o domingo, né? A Elaine Renault, ligadinha aqui também. Cristo Iê, sim, potenciais divinos. A Ana Cristina, bom dia, amigos, Deus abençoe a todos. A Fernanda Cassal, a Fernanda da Casa da Marcela, bom dia a todos. Os Azul Moura, é uma pergunta. Carlinhos, você anotou aí? A dos Azul é uma pergunta. Depois a gente faz aqui para o Ari. O Jamil Lima, bom dia, vivencianos. Ele é lá de Maricá, Rio de Janeiro. A Célia Bila, um grande abraço para a nossa irmã Célia, aqui também ligadinha com nós. A Cris, acredito que o diferencial do Espiritismo é a leitura e a reforma íntima, pois não vemos isso em outras religiões. A Yolanda está dizendo, um famoso médium estudioso da glândula pineal transformou o livro Pronto Socorro, de Chico Xavier, em curso pago. E, né? recebeu uhum. De graça, né? O ensinamento. É. Então. não precisa falar o nome, não, mas todo mundo sabe quem que é. É o Jamil Lima. O Espiritismo transforma o homem em um rico moralmente evangelizado e não um rico em moedas. Jamil, lá de Maricá, está aqui ligadinho com a gente. Queria também falar aqui da peça de teatro que nós teremos aqui, né? Essa semana, dia 14 e 15, A Vingança do Judeu, do Rochester, né? Eu tinha separado aqui, parece. Está aí atrás, aqui, tá aí. Aqui. Não, está aqui. Pegou o cartaz, isso, aí está, né? Aí o cartaz. É, baseado no clássico Espírito de J. Rochester, A Vingança do Judeu, dia 14 e 15 de fevereiro, então sábado e domingo que vem, 14 às 20 horas, sábado ingresso às 20 horas e domingo. Solidário, né? É, domingo às 21, às 20, às 19 horas, domingo às 19 horas. O que, que é ingresso solidário? Eu acho que eles vão doar para alguma entidade aí, para uso. Não, mas está dizendo, ingresso solidário R$60. Mas geralmente quando fala que é ingresso solidário, se cobra 60 para você levar um quilo de alimento, alguma coisa assim. Mas aqui não está falando nada disso. Está falando ingresso solidário R$60. Né? Então, pessoal, uma boa pedida aí, que nós estaremos no carnaval. A maioria dos espíritas não gosta de carnaval. Então vamos aproveitar para ir lá no Teatro Colinas, sábado e domingo. Sábado às 20 horas, domingo às 19 horas. Essa peça aqui, que já é famosa no Brasil todo, e o livro muito famoso, os livros do Rochester, A Vingança do Judeu. Todos convidados, quem está trazendo é a USE e a Aliança Espírita Evangélica, né? Regional, que está trazendo essa peça aqui para ser exibida aqui no Teatro Colinas. Depois a gente fala de novo. Rodrigo, vamos para o intervalo? E vamos, antes de ir para o intervalo, eu queria falar da caravana também de novo, tá? Isso. Só colocar aí a. Vocês estão vendo aí? Divulgação, falando em Jesus, né? Jesus convida a gente também a voltar. Que quando o Ari falou que grande parte desses espíritos, né, que participaram da codificação, que participaram no cristianismo primitivo e tudo mais, reencarnaram aqui, a gente vê Eurípides Barçanufo, né? Professor Eurípides Barçanufo, né? Que, como exemplo de Cristo, frente à gripe espanhola, saiu às ruas ajudando, curando, consolando, todo mundo, né? Consolando e trabalhando para curar as pessoas também. Né? Chico, Emmanuel e a Severa Maria Cantora, né? Que fez parte também da consolação, da codificação. Você pega Igorina, você pega o espírito Lúcio, né? Que é Camille Flammarion. Então você vê todo mundo ali, ali naquela região apoiando esses missionários. O próprio então, Peiró, né? Frederico Peiró também trouxe, né? O espanhol que trouxe essa religião e passou também pro tio Senhor Mariano, né? Sim. Então, vale a pena vocês participarem, né? E da caravana. Tá aqui o QR Code aqui do lado. Então, a gente convida vocês para. São 3 a 7 de junho. A gente vai se hospedar em Sacramento, porque está tendo um evento lá em Uberaba. A gente não conseguiu o hotel. Mas Sacramento, a gente vai respirar o ar lá do professor Aris Barçanu. Vai ter até mais tempo também para ir lá na gruta. Para quem já teve a oportunidade de frequentar os ares sacramentanos, o pessoal brinca, né? É a Meca Espírita, Uberaba, Sacramento, porque lá o Espiritismo, né, ele está no ar. É maravilhoso, né? A Fazenda Santa Maria, o centro que Eurípides frequentava como médium, o Senhor Mariano. É um passeio assim, abençoado, iluminado mesmo, que a gente sai e volta com as baterias recarregadas, tamanho aquela energia, né? Então, é um lugar assim que é inesquecível para a gente conhecer. Eu digo que o Espiritismo é uma universidade do Espírito, né? Uma escola. A escola é aqui a Terra, né? A Terra é a nossa escola. O Espiritismo, para mim, é uma universidade. Ir para Sacramento, ir para Uberaba e tudo mais é uma pós-graduação. E não precisa pagar, né? Olha só. Claro, você tem o custo, né, da viagem, né, vamos dizer assim, não é de graça, mas a gente está fazendo essa caravana em homenagem aí aos 22 anos do Vivência Espírita, e a gente está fazendo a preço de custo. Tá, então a gente não está colocando nenhum lucro em cima dessa viagem, então a gente fez questão de fazer isso para poder, em comemoração ao Vivência Espírita, esses 22 anos do Vivência Espírita, a gente levar as pessoas lá, grande parte, eu mesmo, quando eu estava no começo, quando comecei na doutrina espírita, para mim tudo era teoria. 2010, mais ou menos, tudo era teoria. Quando eu fui a primeira vez para Sacramento, vi a história de Chico, respirei esses ares, para mim, eu fui vendo na prática o Espiritismo. Então, para mim, foi uma estrada de Damasco, essa caravana. Interessante. Então, a Yolanda mesmo, que está ajudando a gente, a Cris também, que está ajudando, o Piero, todo mundo aí que está escutando a gente, está ajudando a gente, o Jorge. Não é fácil, né, organizar uma caravana, mas a Yolanda tem muita experiência, né? Então, eu acho que está sendo possível, porque ela está apoiando bastante a gente. E ela falou uma vez isso mesmo, falou, para muitas pessoas é uma estrada de Damasco. Né? Então, antes, para mim, o Espiritismo era uma coisa, depois a caravana. Foi lá que a espiritualidade, usando o Jorge, recrutou você para o Vivência Espírita, não foi? Foi. Eu não sei se era a espiritualidade de luz, né, nesse caso, mas. Ah, com certeza. Fala, ó, não tem outra opção? Ah, então vai essa mesmo. mas foi lá no Colégio Allan Kardec, que eu pedi a Camila em casamento também, né? Então hoje, esse ano a gente faz 10 anos, né? Então pra gente é um marco também voltar lá. Então a gente fica muito grato à espiritualidade, esse suporte que a gente 10 tem. 10 anos de casado, né? Não 10 anos que vocês estiveram lá, faz mais tempo, né? É, a gente casou em 2016. E para a gente é um marco, né, voltar lá e tá, né, ali no Colégio Allan Kardec. Para mim, a história de Eurípides, como o Chico falava, né, é a mesma coisa que falar de Jesus, né, que é o que a gente está falando aqui hoje. Então, participem, né, a gente tá fazendo isso com bastante carinho e a gente gostaria da participação de todos vocês. Tá, entra aí e se inscreva, né, porque já está acabando as vagas. Nesse QR Code aí, caravana.vivenciaespirita.org. Vamos lá? Isso, vamos colocar a música aí que o Ari fez para o Vivência Espírita. Legal, depois a gente comenta o pessoal do WhatsApp, né? Você não leu, né, Jorge? Não. Então tá bom. Vamos lá, a gente volta em alguns instantes. Presta atenção na letra que ele fala do programa inteirinho, um tempão. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. A boa fé faz a gente se animar. Daqui a pouco na internet, Jesus, Chico e Kardec, vamos juntos estudar. A palestra sempre amiga, aquela vibrante cantiga, vão por certo nos tocar. E pela a paz que nos irmana. A família vivenciana já começa a se encontrar. E nesta egrégora de luz agora somos companheiros ceareiros de Jesus. E nesta egrégora de luz agora somos companheiros ceareiros de Jesus. Vivência espírita, espiritismo está no ar. Boa nova rede viva, o evangelho nos convida o amor vivenciar. Boa nova rede viva, o evangelho nos convida o amor vivenciar. Vivência espírita, paz e luz em nosso lar. Hoje é dia, dia de vivenciar. Hoje é dia, dia de vivenciar. Porque hoje é domingo, o solzinho já vem vindo para nos iluminar. O cheirinho de café misturado à boa fé faz a gente se animar. Daqui a pouco na internet, Jesus, Chico e Kardec, vamos juntos estudar. A palestra sempre amiga, aquela vibrante cantiga, vão por certo nos tocar. E pela paz que nos irmana, a família vivenciana já começa a se encontrar. E nesta egrégora de luz agora somos companheiros ceareiros de Jesus. E nesta egrégora de luz agora somos companheiros ceareiros de Jesus. Vivência espírita, o espiritismo está no ar. Boa nova rede viva, o evangelho nos convida o amor vivenciar. Boa nova rede viva, o evangelho nos convida o amor vivenciar. Vivência espírita, paz e luz em nosso lar. De vivenciar. Hoje é dia, dia de vivenciar. Programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o tema O Evangelho e as Religiões Modernas, com o nosso querido amigo Ari Rangel, que é professor de crianças, como é que chama as crianças? Especiais. Especiais, faz um trabalho muito bonito lá em Taubaté e é também palestrante, cantor, compositor. E é um grande amigo nosso aqui do programa Vivência Espírita. Inclusive, essa música aí do Vivência foi o Ari que compôs ela, né? E é a primeira vez que nós apresentamos aqui. Depois nós vamos colocar mais uma. Esses dias atrás nós colocamos outra, né? Essa música, Jorge, como eu disse a você, na verdade ela estava engavetada. Eu fiz quando o Vivência completou 20 anos, né? E agora houve a oportunidade de desengavetar essas músicas através dos recursos tecnológicos que a gente está tendo aí, né? E eu agradeço, muito Jorge, vocês, né, todos aí a darem, tirarem da poeira da gaveta, né, essas canções que estão lá, que foram feitas com o coração e com a inspiração que você nos ensina lá no seu livro Músicas Espirituais, Como Acontecem, né? O Ari está querendo fazer um programa sobre músicas espirituais, como acontece. Aí na próxima vez que você trouxer o Ari, aí você já coloca esse tema. Certo? Vamos esperar um pouquinho, né? Porque não podemos trazer logo. Que claro, né? Que não, só tem um Ari aqui no programa. Não, então, você espera o mês que vem, você traz. Pode dar um tempo. Mês que vem você chama não, ele. Eu quero dizer que eu participo de todos os programas. Quando a gente chama o Hélio... O Edson tem a capacidade de ligar pro Hélio e falar, estou chamando você porque não tem outro no programa. Não, é para tapar buraco. Então já fala que a semana que vem é o Hélio para poder não achar que nós colocamos ele no lugar de alguém. Um grande abraço pro Edson. Isso. Não, legal. Vamos fazer uma pergunta para você? Pois não. Zazu Moura pergunta: como explicar que o evangelho do irmão de Jesus não está na Bíblia? O evangelho do irmão de Jesus? Não, olha, qual irmão de Jesus? Eu desconheço essa informação, né? A gente se atém ali ao evangelho, mas eu sei que existem muitos evangelhos considerados apócrifos, né? Sim. Muitos, muitos mesmo, né? E porque eles eram assim muitos dispersos, né? Até para reunir os evangelhos no Novo Testamento, os quatro evangelistas, tal qual os conhecemos, né? Foi um trabalho assim de compilação mesmo, porque havia muita tradição oral, né? Oralidade. Tanto é que Jesus não escreveu nada. A única escrita que a gente sabe de Jesus, quer dizer, sabe entre aspas, né? Foi quando ele escreveu na areia, né? Então ele não deixa nada escrito, porque ele dizia que o Consolador Prometido, ao que muitas religiões chamam de o Espírito Santo, restabeleceria a verdade, né? Então Jesus não se preocupava com isso. Porque hoje a gente tem esse resgate, né, através da terceira revelação, da pureza dos ensinamentos de Jesus. Mas, Azul, eu agradeço a sua pergunta e não posso responder porque realmente eu desconheço. Não, porque existia mais de 40 evangelhos escritos, só que houve um sorteio, através a Igreja Católica pediu, para que tivesse só tivesse poucos evangelhos. Então foi sorteado os quatro evangelhos que nós conhecemos hoje. Existiam muitos. Padre Gregório, né? E quem ganhou? É? E quem ganhou? Foi sorteado. Ganhou esses quatro evangelhos. Lucas, Mateus, João e Marcos. Foi os ganhadores. Tem outros evangelhos. Tem muitos evangelhos. Eu me lembro até de uma... Tem de Judas, tem de Maria, tem tudo. Eu me lembro de uma entrevista daquele escritor português, Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago. Ele escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo. Ele que era ateu e tudo mais, né? Mas ele fez uma pesquisa de vários evangelhos. Ele falou assim, como ateu mesmo, ele dizia, falou assim, olha, tinha evangelho apócrifo, que era tão absurdo, que tinha um que dizia que Jesus estava às margens do lago Genezaré lá, e ele estava brincando enquanto criança, daí um menino tomou o brinquedo dele e ficou tão irado que ele foi lá e matou o menino. Falou, nossa, mais apócrifo que isso, não pode haver, né? Então existem centenas de evangelhos tidos como apócrifos, não verdadeiros, né? Então, esse deve ser algum deles, o Zé Azul, mas eu desconheço, sinceramente falando, eu desconheço. Não, mas tem história, tá cheio de história de Jesus aí, que o pessoal diz que é verdadeira, não tem nada de conteúdo, né? Tem mais uma aqui, do Luiz Henrique, da Caravana da Fraternidade de Aracaju, Sergipe. É grandinha, se for o caso, depois eu repito. Bom dia a todos. Ari Rangel, por favor, sobre as informações citadas no capítulo 30, esse capítulo também foi adulterado. Quando fala sobre, primeiro, que o maior problema do Brasil é o da educação nacional. Segundo, as taras de suas antigas organizações. Terceiro, a triste organização do homem econômico da filosofia marxista, onde medidas de quatro segurança devem ser tomadas... Não, quarto, a segurança devem ser tomadas a fim de que uma onda inconsciente de destruição e de morticínio não elimine o altar da esperança. Quinto, pátria, só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo. Tudo como que está é no dele, livro Pátria Luiz do Evangelho, Coração Luiz do Henrique? Mundo. Luiz Henrique? Luiz Henrique. Isso. Né? Então, Luiz, é como a gente disse, né? Sabe-se, né, que esse livro sofreu-se profundas adulterações. Umas com viés próprio da federação, porque ela era rustanguista e tudo mais. E, contextualizando o livro, nós estávamos sobre o governo de Getúlio Vargas, né, que acabara de dar um golpe de Estado mesmo, em 1937, né, exatamente o ano em que é escrito o livro. Então, a federação, ela, com certeza, ela, precavidamente, ela fez algumas, além de adulterações, algumas colocações ali para manter até a segurança do movimento espírita ali, ainda que, né, não dizendo necessariamente a verdade. Então, esse livro, ele é muito criticado realmente. E porque o Getúlio Vargas, ele queria, como todo governo autoritário, né, eles querem controlar, censurar o quê? Primeiro a comunicação, né? Depois a própria educação mesmo, né? E ele elegeu vários inimigos. Naquela época nós tivemos ali, né, movimentos chamados revolucionários, marxistas e tudo mais. E um dos grandes inimigos do Getúlio Vargas foi justamente os chamados marxistas, o comunismo, né? Que até hoje, né, é usado muito, né, como sendo assim, um inimigo muito presente e tudo mais. Então a gente vai ver em várias ideologias das religiões cristãs esse fenômeno se repetir. Então assim, eu concordo muito com o capítulo primeiro que eu citei aqui, né? Porque Chico Xavier, né, é um médium assim, extraordinário, que a gente, por ele mesmo, a gente refuta essas adulterações. Mas a FEB, ela adulterou muitos livros do Chico. Né? E eu coloquei aqui, tá, o link para vocês no chat, tá, e no WhatsApp também. Coloquei o link da obra original da primeira edição. Tá? Então vocês conseguem aqui obras originais de chicoxavier.com ou chicopedia.org. Perfeito. Vocês também conseguem pesquisar em cima das obras originais antes, que é um trabalho de pesquisadores que estão fazendo para resgatar as obras antes de 2012, que começaram a ser adulteradas também. Então, se você tem uma obra que é publicada antes de 2012, pode ficar tranquilo, mas tem aqui a primeira edição para vocês colocarem. E só fazendo correção também, Rui, eu acho que você confundiu com aquele bispo que o Sardinha, né, que foi comido por uma tribo antropofágica. Não o Padroel da Nobre, que ele todas as referências históricas que tem aqui, e eu próprio, no próprio livro Brasil Coração do Mundo, diz que ele morreu no próprio dia do aniversário também, de forma serena e tudo mais. Nós temos vários livros de história do Brasil que é totalmente diferente do que a gente aprende na escola, aprende no colégio. Mas isso está no Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? do Chico. Não, isso aí é um livro psicografado do Chico Xavier, que é de Humberto de Campos. Isso. Mas o que acontece? Tanto é que a mulher do Humberto de Campos processou o Chico por causa da obra que queria direitos autorais. Então, a gente vê. Dinheiro, né? Eu pesquisei muito a história do Brasil, porque a história do Brasil na parte econômica, ela é desconhecida. O primeiro bispo foi o bispo Pero Fernandes Sardinha. Não, o primeiro bispo do Brasil. Esse a história conta. Tá? A história conta que foi lá na Bahia, não sei onde foi, porque os índios que moravam aqui aqui no litoral nosso aqui era violento, viu? Era. Mas eles eram amigos dele ali, né? Até o conta, né, o Padre Manuel da Nobre, que ele junto com os índios trabalharam para liberar, né, junto com o José de Anchieta. Eles eram muito amigos. O Padre Anchieta teve em Ubatuba escrevendo lá na Isso, para falar em escrever, o Paulo, o João Paulo está fazendo outra pergunta aqui, né? Falei. João Paulo Gonçalves, lá de Pernambuco, pergunta: na passagem da mulher adúltera, até hoje não se sabe o que Jesus escreveu no chão. Alguém aí sabe? Olha, são suposições, né? Nem os espíritos que escreveram pelas mãos abençoadas de Chico Xavier disseram, né? Não se sabe, mas com certeza foram frases de um amor que ela vai descobrir, né? Que eram muito superiores ao amor carnal. Dizem que ela era uma mulher muito bonita, né? Muito portadora de uma beleza assim incomum. E Jesus fala de um novo amor. Tanto é que é interessante que, por exemplo, Maria de Magdala, Humberto de Campos, num dos capítulos do livro dele, A Boa Nova, que é extraordinário, todo espírito tem que ler, a gente está falando de Evangelho, e precisamos conhecer esse livro também. Ele fala assim que dos convertidos por Jesus, dos tocados por Jesus, na opinião dele, a que mais o surpreende é justamente Maria de Magdala, onde ele vê a humanidade terrena ali. Nós, é aquela história que o Jorge estava falando, né? A gente acha que o filho pródigo é o outro, nunca a gente. Então, ele enxerga a humanidade na conversão de Maria de Magdala, porque ela é tocada, ela vivia numa ilusão tão grande, né, que ela é condenada por aquilo, ela traz uma série de poderes, né? A própria beleza física é um instrumento de poder muito grande, e ele vê nela a humanidade, diferentemente até de Paulo Apóstolo, que é uma conversão assim, extraordinária também, mas ele vê em Maria de Magdala essa transformação. E é quem que vê Jesus depois que ele volta, né, do sepulcro? Justamente ela. E a história dela, segundo no livro Boa Nova, é fantástica, né? Maravilhosa. Ela vai cuidar de leprosos. É, exatamente. Então, é uma pessoa exemplar mesmo. Ali não tem... É um Paulo de Tarso do lado feminino. Sim, né? Sim. E Jesus, naquela época, né? Jesus já dava o espaço para a mulher, devido que hoje as mulheres reivindicam, né? Com muita propriedade, diga-se de passagem. Mas naquela época... Já acontecia, né? De Jesus já tornava isso muito natural, né? É, o Zazu lembrou que disse que o irmão de Jesus é Tiago, né? Eu sei que tem o Tiago maior, entendi. E o Tiago menor, né? Sim, tinha dois Tiagos lá, né? E segundo... Ele não é colocado em quer dizer, na Igreja Católica, por exemplo, ninguém aceita que Jesus tinha irmão, né? Os evangélicos já aceitam mais que ele tinha irmãos. Tinha irmãos. Ele tem umas epístolas também, né? Uhum. A Epístola Universal de Tiago. Eu gosto de uma, 5:16, que diz assim, confessai vossos pecados uns aos outros, a fim de que vos cureis, porque a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Isso é Tiago, né? Ele é exemplo de Paulo, escreveu cartas também, né? Uhum. Então, essa a gente conhece, mas eu peço desculpas a ele, então, por, né, colocá-lo no índex dos apócrifos. Um forte abraço, Zazu. Vamos voltar no nosso assunto, que nós íamos falar, você tem um assunto muito importante para falar. Então, seu Rui, hoje, né, a gente, voltando à questão do evangelho e das chamadas religiões modernas, né? Hoje existe esses conflitos, né? Como o senhor citou, né? O pastor falando, que eu vi também, né? na internet, né? Pô, vocês só falam do Velho Testamento e não citam o Evangelho, não vivem a prática do Evangelho, né? Mas isso tem um fundamento que começa lá nos Estados Unidos, né? Teve um teólogo, né? Na verdade, ele não era americano, ele era armênio. John Rushdoony. Esse camarada, ele vai escrever, né? Ele era pastor, evidentemente, mas ele vai escrever um tratado de que era preciso reconstruir a história do cristianismo. Isso no pós-guerra, né? No pós-guerra nós vamos ter várias revoluções culturais, as questões identitárias, a revolução do movimento civil americano, dos negros e tudo mais. E ele enxerga nisso uma grande bagunça. Ele fala, meu Deus, né? Precisamos restabelecer, reconstruir o cristianismo. E Rushdoony, então, ele publica vários livros e ele invoca para isso que nós devíamos restabelecer as leis mosaicas. Trazer Moisés em tudo, nas nossas leis. Ele fala do homeschooling, né? Fala assim, olha, a educação tem que parar de acontecer, educação pública não pode acontecer, misturar negro com branco. A educação pública ela leva as pessoas à perdição e começa a nomear vários demônios. Então ele evoca o Velho Testamento e as leis mosaicas e fala: olha, até mesmo os governos têm que ser realizados por pessoas verdadeiramente cristãs. Então ele cria um sistema que vai influenciar muita gente nos Estados Unidos, principalmente o evangelismo, que nos Estados Unidos é predominante, né? Ele pregoava, por exemplo, que a família sozinha precisava educar. E a única ordem verdadeira é fundada na Bíblia. Toda lei é de ordem religiosa e toda ordem jurídica não bíblica representa uma religião anticristã. Então ele fala assim: se não é cristão, é anticristão. E se é anticristão, tem que ser combatido. Tem que ser veementemente combatido. Então ele cria tratados assim. Ele era presbiteriano, né? E ele passa então a ser assim, o grande cérebro desse reconstrucionismo. Ou seja, ele quer uma sociedade pautada pelos valores cristãos à luz do Velho Testamento. Ele evoca Moisés. E aí, então, ele escreve em tratados ali que vão influenciar muitos teólogos da época, né? E passam, inclusive, a exercer uma influência muito grande. Inclusive, o seu genro, que está vivo até hoje, o Gary North, esse camarada, ele era economista, ele também tem uma visão assim, que deve ser tratada e gerar comportamentos ali desse reconstrucionismo que eles chamam de uma sociedade totalmente mudada pela lei da Bíblia. Então, a Bíblia tem que ser a regente de tudo. E aí, um outro teólogo também chamado Peter Wagner, ele cria uma teologia chamada Teologia da Batalha Espiritual, né? Ou seja, os demônios estão em todas as partes, nos governos, o demônio está na escola, o demônio está na política, o demônio está no senso comum do mundo. Então é uma batalha espiritual permanente. Então passa a demonizar uma série de coisas, uma série de pessoas, né? Nós, é maniqueísta, nós somos o bem e lá é o mal. Nós estamos com Deus, o outro lado está com o demônio. Esse maniqueísmo que a gente vive até hoje, né? Então é um também que vai exercer uma influência muito grande nessas religiões cristãs, principalmente pentecostais e aí entra o criacionismo, sim, e a evolução. Sim, muito bem lembrado, seu Rui. Muito bem lembrado. As escolas que esse teólogo ele vai apresentar, uma das coisas é ensinar o evolucionismo, está fora da Bíblia. É. Demoniza-se professores, demoniza-se, né, a ideia criacionista, a ideia evolucionista, a ciência. Alguns anos atrás estava a maior batalha nos Estados Unidos. Sim, né? Foi parar na Suprema Corte Americana. Uhum. Existem escolas no cinturão bíblico lá nos Estados Unidos que até hoje eles ensinam o criacionismo, né? Então, fruto desse ideário. É o criacionismo. O criacionismo, né? É a história de Adão e Eva, que o mundo foi criado a partir, né, da criação de Deus, Adão e Eva, aquela história toda. E o evolucionismo não, já é a ciência, né, através de Charles Darwin, que vem mostrar pra gente, através da ciência, que não foi daquele jeito. Aquilo é uma metáfora, né, que descreve a criação do mundo. E a escola lá, então, passa a exercer esse papel. Existem até hoje escolas que ensinam o criacionismo, né? Depois nós vamos ter também outros seguintes, né? Começa com esse camarada, o Rushdoony, e depois aparecem outros que vão incorporar a esse reconstrucionismo outras ideias, além da teologia da batalha espiritual, uma coisa que eles chamam Seven Mounts, que é a visão dos sete montes. Esse camarada é Lauren Kanigan e um outro chamado Bill Bright. São também teólogos assim, que vão exercer uma influência muito grande a partir dos anos 60, 70 e 80. Teria sido revelado a eles que é preciso preparar o mundo para a volta do Cristo. Assim, os cristãos têm que assumir o domínio de sete pilares. Seriam sete montes, são sete pilares. para afastar Satanás do controle. Que áreas que seriam, que teriam que ser dominadas? Os negócios, os governos, né, a política, a mídia, as artes e o entretenimento, a educação, a religião e a família. Sete montes, sete pilares. Então, isso no conceito deles tem que ser dominado. Aí entra desde o reconstrucionismo essa ideia que vai abordar, vai acabar gerando o que eles chamam de teologia do domínio, ou seja, precisa dominar todas essas áreas para a volta de Jesus. Esse Rushdoon, ele chega a pedir pena de morte para os criminosos, evocando a lei mosaica. Mas não é a cadeira elétrica, é os modos de Moisés, tem que ser apedrejado. Olha que absurdo chega, né? E eles vão conseguir alcançar esses objetivos? Em parte, sim. Muitos deles, inclusive lá nos Estados Unidos, né? Eles estiveram sempre ali afastados da política. Em 1976, o povo americano elege um pastor batista, que é conhecido, né, o Carter, né, em 76 eleito. Só que ele era democrata, né, e apesar de ser batista, ser evangélico, esse pessoal não vê nele nenhum avanço dentro dessa proposta de reconstrucionismo, de dominismo cristão. Aí eles falam, nossa, ele tá, né? Pelo contrário, o Carter, Jimmy Carter, ele é um cara humanista, e ele está mais perto do Evangelho do que, sim, do Velho Testamento. Tanto é que ele morreu no passado, com quase 100 anos de idade. E morreu pobre. E morreu pobre. Um cara assim que não tem uma mácula como pastor, como protestante, no currículo dele, como político. Ele faz vários projetos, mundo afora, um cara assim. Só que eles veem nele um inimigo. E aí, na reeleição dele em 1980, eles falam, não, nós não vamos dar força política. É a hora que eles começam a ganhar essa questão do poder. E aí eles vão apoiar um candidato que não tem absolutamente nada, compromisso nenhum com a moralidade cristã, que é o Ronald Reagan, um ator hollywoodiano que tinha 5 casamentos e tudo mais, mas que colocou na sua campanha essas propostas deles. Ali eles alcançam o poder. E de lá para cá, de 1980 para cá, eles estão cada vez mais dando progresso a essa ideia da teologia do domínio. Porque daí eles querem colocar em todos os setores essas propostas, né? Ainda que de uma maneira assim, um tanto quanto disfarçado, vamos dizer assim, né? Eles colocam essas ideias. E ela vem para o Brasil. E aí a gente vai, né, alcançar aqui o televangelismo. Eles trazem toda aquela pauta. A televisão aberta no Brasil. Exatamente. Não, então, é a mídia. É. Né? É a conquista da mídia, é o domínio da mídia. Uhum. Eles vão ser donos. Mas isso, por exemplo, a gente está falando do governo, vamos dizer assim, porque império, governos autocráticos são as maiorias, né? Vamos dizer assim, ó, governos autocráticos são as maiorias. Tudo bem que os Estados Unidos é democracia depois da Revolução Francesa, né? Que foi a França, foi a primeira democracia. Mas a gente traz isso, trazendo lá para a época de Roma, né? Você tinha um imperador romano, né? Você tinha as forças teológicas, vamos dizer assim, que era a de Roma, politeísta, e dos, no caso de Jerusalém, os sacerdotes e tudo mais. Você tinha a influência do governo sendo influenciado, influenciando o lado teológico. Ou seja, o que mudou hoje para o que era na época de Jesus? Nada. Nada, basicamente nada. Ou seja, e Jesus não veio para derrubar tudo isso, né? Jesus não veio para combater tudo isso. Não, mas olha, né? Só, Rodrigo. Não estou falando que você está fazendo isso. Estou questionando isso. Não é, acho que a gente tem que questionar. Mas Jesus não veio para mudar governos. Mas está sendo usado por isso. Então, sim, mas também era usado na época. Também era usado. Você pega as cruzadas, Jesus estava sendo usado nas cruzadas. Exato. A gente vê que Jesus não estava ali. É o homem distanciando-se do evangelho. Mas Jesus estava sendo usado no Santo Ofício, mas ele não estava ali. Jesus estava sendo usado na companhia de Jesus. Sim. Companhia de Jesus. Os jesuítas. Quem veio sacrificar os índios aqui. Exatamente. Jesus estava sendo usado. E Jesus continua sendo usado. Só que você não vê ele onde você vai. Sim. Você não vê ele onde você vai. A gente não vê Jesus em templo. Pode ver. A gente vê muito demônio. É. O demônio a gente vê toda hora o pessoal falar. Ou seja, antes usavam a Moisés. Aí tem outro que usa Maomé. Tem no cristianismo usa o Jesus. Mas o governo sempre vai ser a mesma coisa. Então, essa abordagem aqui, o Rodrigo, são os estudiosos da religião, sim, particularmente da religião cristã. Quando a gente fala do afastamento do homem do evangelho de Jesus, nós estamos falando justamente disso. É isso que está. Sim. É isso que está acontecendo. Eu acho que eles estão conseguindo. Sim. Quando o Chico Xavier fala, toma cuidado para Jesus não tirar Jesus da doutrina, quantas vezes o Chico Xavier falou, toma cuidado para não tirar Jesus da doutrina? Sim. Porque ele sabia que ele estava sendo tirado das outras. Sim. Virou. Você pega ali aquele... Questão política, aquele, não questão... Então, faz parte de um dos sete pilares. Nós estamos falando aqui, né, do governo, dos governos. Sim. Mas da escola, né, da própria família, né? Então, são assim... Projeto de poder. Projeto de poder, sim, Rodrigo. Isso é um projeto de poder. Só que é uma visão que é uma ideologia um tanto quanto distorcida. Sim. Porque eles evocam, por exemplo, o primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus faz o mundo, sim, ide, multiplicai e dominai a terra. Eles evocam essa passagem para dominar a terra. Então, entendi, nessa abordagem, eles têm que dominar o mundo. Ou seja, usa a letra e não o espírito. Exatamente, né? O espírito da letra. Então, a gente está vendo isso no mundo afora. Não é só um fenômeno americano, brasileiro, é no, sim, mundo todo. Sim. Então, os estudiosos da religião que apontam isso. Eu quero dizer que não vai nenhuma crítica, pelo amor de Deus, aos nossos irmãos evangélicos. Eu conheci evangélicos. Eu trabalhei na penitenciária durante 12 anos. E eu vi ali o trabalho que os evangélicos faziam com os criminosos. De recuperação, de restituí-los para a vida de cidadãos, né? Chamados cidadãos de bem, que não cometem crime nem nada. Então, eu conheço muitos deles. Agora, né? Cada qual no seu papel, né? Então, como dizia Jesus mesmo, a cada um as suas próprias obras. Os estudiosos da religião apontam que existe hoje uma coisa chamada, né, na religião cristã moderna, sobretudo as chamadas neopentecostais, né? E que existe um movimento estruturado, um projeto de poder. Desses grandões escreveu em 2008, um desses líderes, né, aqui no Brasil, escreveu Projeto de Poder. Então, porque eles querem alcançar essas áreas, sim, esses sete pilares. Mas a gente tem que desmistificar o que é poder também, né? Porque poder político. Poder. A gente fala de porque governo, Jesus, tá falando de poder. Jesus político. Tinha e, aliás, poder. Aliás, certo? Jesus tinha poder. A gente não está nomeando aqui partido nenhum, pelo amor de Deus. Sim, claro, mas claro. Todos os partidos, de alguma forma, flertam com esse poderio, sim, alcançado de poder político para, inclusive, se eleger. Que todos eles, sem poder, exceção. Poder você é vai você... de um lado ao outro. É, né? Poder, eu entendo poder como você conseguir aquilo que você quer. Isso é poder. Né? Você conseguir aquilo que você quer. O problema é como você aplica o poder. Porque Jesus tinha poder. Né? Jesus conseguia mover massas para aquilo que ele queria. Né? Mas ele não impunha a força. Não. Né? Então César que é de César. É justamente o que a gente procura. É o que, por exemplo, Judas queria. O que as religiões têm procurado? Ele queria que ele usasse o poder. Né? Ele queria usar o poder. Desculpa. Mas Judas, por exemplo, ele queria usar o poder de Jesus para fazer uma reforma, para fazer uma revisão no atual governo. Então ele esperava, na expectativa dele, de usar o poder que Jesus tinha para que se mudasse o governo. Sim. Né? Então, e Jesus veio ensinar outra coisa. E não é isso que estão tentando fazer? Quando você fala isso? Sim. Exatamente. Ou mudar a reforma, no caso dos atuais governos que já detêm o poder, é manter o poder. Do outro lado, é revisionar o poder, para trazer o poder para ele. Mas o poder não é ruim. É isso que eu quero dizer, é isso que eu quero desmistificar. Sim, o poder é uma ferramenta. É um martelo. Você pode usar ele para construir uma casa. Você pode usar um poder para construir uma casa, ou você pode usar o martelo para dar uma martelada na cabeça de alguém. Então, o problema não é o poder. O problema é como ele é aplicado. Né? Jesus aplicou pelo amor. Dinheiro, né? Não tem problema nenhum. Quem mexe com ele é que é problemático. Exato. O problema é quando você aplica o poder para domínio e tudo mais, política, que você falou. Quando, né, você pega essa problemática do afastamento do homem, e nós nos colocamos também dentro desse projeto, quando nós nos afastamos do evangelho, é que é o problema, Rodrigo. Do projeto de Jesus. Do projeto de Jesus. Quando você nomeia, né, uma religião como cristã, né, e você se afasta do evangelho, essa religião não tem nada a ver com Jesus, né? Ou se tem, distorceu. Então, esse que é a grande questão. Então, que rumos as chamadas religiões cristãs modernas têm tomado nesse afastamento do evangelho de Jesus? E só para interromper assim um pouquinho, só para falar isso, assim. E a sorte nossa é que a espiritualidade sabe o que está acontecendo. Porque não deixa eles se unirem, você já percebeu? Eles são super desunidos. Não, o cristão é super desunido. Mas porque se fosse unido, já tinha tido outra... Isso é uma característica do poder, né? Cada um disputa... É. Vamos. E se fosse unido, já tinha outra encarnação, outra... Como é que fala? Outra... Como é que a gente falou lá atrás? Depois das... outras... Concílio. Não é concílio. Como é que é? Já tinha implantado outra. Depois das cruzadas, o que que veio? A gente já falou hoje aqui. A Idade Média, a Inquisição. Inquisição. Se eles fossem unidos, já tinha outra Inquisição no mundo. Que era um projeto de poder. Poder de domínio, né? Sem outras religiões trabalham para isso também. A gente sabe disso. Sim, né? Sim. A gente tem a teocracia muçulmana, por exemplo, no Irã. A gente trabalha para isso. Então, para implantar uma Inquisição. Olha. Diga-se de passagem, nós espíritas estamos no índex dos demonizados. É. Por ser cristão, por sermos cristãs, né, no caso. Mas o que mudou de trás para trás? Continua sendo, né? Estão aprimorando. os seguidores do caminho, né? Continua sendo. Mas aí você vê lá no Ave Cristo, no Renúncia, né? Vindo o padre Damião isso é só uma reflexão. Para nós não é motivo de intolerância, nem nada, mas de reflexão para nós próprios. Eu não sei se vocês se lembram daquela passagem de Eurípides Barçanufo, contada no livro Almas em Desfiles, do espírito Hilário Silva, que ele conta que, logo que Eurípides se rende ao espiritismo, ele tem um desdobramento consciente. E ele é levado numa esfera assim muito superior, assim, que ele fica encantado. A visão de espírito, a visão de Eurípides, chama-se esse capítulo. E ele é levado nessa dimensão assim muito, muito elevada. Assim, que ele descreve a paisagem maravilhosa do mundo espiritual e ele vê ao longe Jesus, né? E ele vai com muita resistência, ele vai se aproximando de Jesus, se aproximando, quando ele chega e vê Jesus chorando. Nossa, mas ele fica assim, né? Ele tem muita dificuldade para falar de Jesus. E no ímpeto ali de querer consolar Jesus, ele fala: Mestre, por que está chorando? Pelos descrentes do mundo que ainda não conceberam a sua palavra de amor? E Jesus olha muito compassivamente e diz para ele: não, meu filho, eu não estou chorando pelos descrentes que um dia despertarão para a verdade. Eu estou chorando por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o vivem. Por esses que eu estou chorando. E aí, então, Eurípides conta, né, que era um choro de compaixão, de piedade, né, do eles não sabem o que estão fazendo, perdoar eles, pai, né? E ele volta para o corpo, assim, a partir dali, ele morre trabalhando. Ele não para um só dia de trabalhar. Ele não para um só dia de viver o evangelho com todas as letras. Então, é disso que nós estamos falando. Nós não estamos, de forma alguma, tentando ser prepotentes, intolerantes com as chamadas religiões cristãs, modernas, nem nada, né? Mas a gente precisa ter essa consciência, né? De que existe, sim, esse projeto de domínio mesmo, que vai chegar até a gente, né? Então, a gente vê hoje eles, em todos quanto é canto, né? Conselhos tutelares, conselhos de ensino, todas as casas legislativas têm representantes deles, são muito organizados nesse sentido. Então, o que eles estão descrevendo, né, é o que está acontecendo. Então, aí a gente vai falar assim, cadê o evangelho de Jesus nisso tudo, né? E nós, diante do evangelho de Jesus, como nós temos agido? É essa a reflexão que a gente quer trazer. Mas, o Ari, já está começando isso. Se você observar que hoje nós temos duas correntes. Um é contra, um é a favor. Você pega... hoje está um negócio de direita e de esquerda que virou um absurdo. Ah, ele é de direita, aquele é de esquerda. E está ficando... Você não pode ter opinião própria. Se você falar alguma coisa, ah, não, isso aí é de comunista. Exatamente. Você fica tipificado pela opinião que você dá. Luther King dizia isso, né? Para você se tornar um inimigo do homem, você não precisa declarar guerra. Basta dizer o que você pensa, né? E tá, nessa polarização tem muito disso, né, seu Rui? Você, isso aí é comunista, isso aí é esquerdopata, isso aí é de direita, isso aí é não sei o quê. Então, eu sou muito, muito... A gente é de centro, centro espírita. Eu sou de centro, dentro da doutrina espírita, está acontecendo isso também. Eu sou contra colocar pessoas em quadrantes. Sabe que negócio de... Claro, meu trabalho e tudo mais, tem treinamento, tem negócio de RH, tem não sei o quê. E aí eles sempre tentam colocar você dentro de quadrantes, nas, né? Nas caixinhas. As pessoas são muito mais complexas do que a gente imagina. Não existe... somos seres individualizados. Cada um tem uma vivência, uma bagagem espiritual. Cada um tem uma forma de ver, uma forma de viver. E colocar pessoas dentro de caixinhas, nem que seja caixinha de um lado, caixinha do outro, ainda mais binário, né? Para mim, nada no mundo é binário. Então, as pessoas são muito mais complexas do que você pode encaixar elas de um lado ou de outro. Né? A gente pensa de formas diferentes. Eu, por exemplo, eu sou a favor de obras sociais, eu sou a favor de ajudar o próximo, eu sou a favor pelo amor, eu sou a favor de... mas eu sou contra aborto. Eu sou a favor da liberdade de mercado, mas eu sou a favor do social. Então, assim, não dá para encaixar pessoas em caixinhas, sabe? Maniqueísmo isso, e né? E dizer, olha, ela é isso ou é outra. O mundo é muito mais complexo que isso. Maniqueísmo. E outra coisa, não é porque nós somos espíritas, por exemplo, que pensamos a mesma coisa. Exato. Cada um está no ponto da sua evolução. Sim. A doutrina espírita é uma. Nós somos, tentamos seguir o melhor possível. E podemos mudar. Você, dentro de mim, tem um monte de coisa ainda que não se encaixa com a doutrina espírita. O que a doutrina vem falando pra gente. Então, por quê? Porque eu não estou preparado ainda para certas coisas. Tem muita gente que não está preparado para certas coisas. Isso é normal de todo mundo. O que a gente não pode ser é fingido. O que a gente não pode é se achar. Achar que é o máximo, bota a Bíblia debaixo do braço, baixa a cabeça e acha que é perfeito. Né? Não bota a Bíblia, não. Bota o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço, baixa a cabeça e acha que é perfeito. Não é assim. Então, por isso está faltando o programa da Arlete voltar aqui. Pensar fora da caixa, né? Pensar fora da caixa. Porque é isso. Cada um de nós temos um pensamento. A gente admite certas coisas, outros não. E a gente se surpreende quando a gente vê o contrário. A gente se surpreende muito com a gente quando a gente é honesto, né? Quando a gente vê o contrário, quando pensam diferente da gente. que você fala, poxa vida, não tem nada a ver o que esse cara pensa, mas ele é seu irmão, ele é espírito, ele está ali, mas você fala, se ele pensar igual você, é mil maravilhas, é a coisa mais legal do mundo. Se ele pensar diferente, pronto, já acabou. Se a gente for, por exemplo, prestar atenção aqui, você tem um amigo espírita que ele é da direita, então ele enche a caixa do negócio da gente falando de direita. Se você ficar só olhando para ele, você acha que é só aquilo que está certo. Mas você tem um que é de esquerda. Ele enche a caixa da gente só com coisas de esquerda. Se você olhar para ele, você vai achar que é só ele que está certo. E você é o quê? Né? Então, o que que acontece? Quem está certo, quem está errado? É difícil. Se a gente não tem uma linha de conduta onde você acha que você não é perfeito também. Porque se você achar que você vira radical, né? Você vira uma pessoa que é intolerante também a tudo. E a gente sabe que a gente é cheio de problema ainda dentro da gente. E é o que falta, tolerância, né? E que é o que Jesus ensina no Evangelho. Exatamente. Não, e na passagem dele, ele se senta com Zaqueu. Ele senta que era um cobrador de impostos. E isso escandaliza os discípulos. Os discípulos falam, mestre, mas peraí. Esse cara aí é terrível. Esse cara cobra imposto da gente. Com fariseus, ele senta com fariseu. Porque ele queria olhar nos olhos da pessoa, enxergar que ali tinha um espírito com potencial divino, que somos nós. Né? Eu gosto muito de citar a irmã Dulce, lá na Bahia, que era um espírito Isso. luminoso, né? Um missionário na Igreja Católica. Mas ela, o doutor Peixinho, certa feita, ele foi fazer uma palestra em Taubaté. Para quem não conheceu o doutor André Luiz Peixinho, ele era médico e trabalhou no hospital lá de Santo Antônio, em Salvador, junto com a irmã Dulce. E ele contou nessa palestra, uma palestra assim, que eu jamais vou esquecer na minha vida, que eles, médicos, tinham uma coisa chamada vergonha moral. Olha o que é viver o Evangelho. Ela, com aquele corpo franzino, com aquela doença pulmonar crônica que ela tinha, ela levantava de madrugada e ia perguntar para os pacientes se eles estavam bem, se estava a medicação certa. Ela ficava no sofá, porque ela falou que a cama... Ela não podia dormir, né? Se ela dormisse, ela morria. Ela tinha 20% da capacidade pulmonar só. Dela. Então, ela era esse espírito. E eles tinham essa vergonha. E quando o médico ia trabalhar no hospital, ela só dizia uma coisa. Olha, meu filho, só vou te pedir um favor. Quando um doente que seja adentrar aquela porta, seja ele um morador de rua, seja ele um ricaço, seja uma pessoa que seja, olhe nos olhos dele como se Jesus estivesse olhando para ele. Por favor, olhe com os olhos de Jesus. Gente, isso aí é a vivência do Evangelho na sua mais profunda realidade. Você entendeu o outro, né? Então... Uhum. Quando a gente pensa num olhar desse, né, de compaixão, você não está olhando para o partido político, para o time, para a cor, você não tem esses preconceitos, essas intolerâncias comuns na sociedade de hoje. Você está olhando como um irmão de verdade, com potencial divino. E ela conta, inclusive, que certa feita ele estava saindo e ela falou, olha, o senhor pode fazer um favor de me consultar? Aí ele, lógico, na hora, falou, pô, eu vou passar a irmã Dulce em consulta. E foi uma peça que ela pregou nele. E ele todo preparado, assim, voltou, falou, não, já não estou mais com pressa. Pois não. Aí ela falou, ai, você me desculpa, mas eu vou passar a minha vez. Tem um irmãozinho nosso que chegou. E chegou um morador de rua daquele bem, bem maltrapilho, né? E aí ele atendeu, porque ela sabia que ele ia embora, estava com pressa e não ia atender o irmãozinho lá. Ela usou desse expediente para... Então, a gente pega nesses exemplos vivos, né, de espíritos que já alcançaram, evidentemente, um patamar evolutivo muito distante do nosso. Mas é onde o Evangelho vai nos levar. Por isso que nós precisamos, ao que o Rodrigo tocou, sair da nossa zona de conforto e viver o Evangelho de verdade. Isso não é, como dizia Chico Xavier, escalar o Monte Everest, não, que é o maior pico do mundo. Não é escalar isso. E outra coisa, Ari, é tão bonito a gente ver e a capacidade de fazer. Será que a gente tem? Né? Porque ver é uma coisa, né? A gente vê esses exemplos e os exemplos... Mas aí que está, né, Jorge? É o bom combate que Paulo falava, né? A gente destruir essas mazelas da gente para a gente começar. Porque para nós hoje é esforço. Para esses espíritos, não. Ah, não, exatamente. É espontâneo. Tem uma história muito legal da Yolanda, quando a Yolanda trabalhou muitos anos no CTA, né? Aqui no CTA, no ITA. É... E quando ela sempre foi apaixonada lá por Uberaba, por esse lugar, e quando ela conheceu o hospital Casa do Caminho do Tadeu, ela ficou apaixonada. Encantada, demais. Né? Falou, não, quando eu me aposentar, eu vou vir trabalhar aqui. Aqui eu descobri o meu lugar, que é aqui. E ela falou que cumpriu, né? Se aposentou, foi direto para lá. Ela já conhecia o Tadeu, de ir lá, tudo, batia papo, e foi se apresentar lá no hospital Casa do Caminho. E ela queria chegar para o Tadeu e falar, não, eu vim para trabalhar, você vê o que é que eu tenho que fazer, que eu quero me envolver, eu quero tudo direitinho e tal. Aí ficou lá, falou que foi mais de uma hora esperando e o Tadeu não aparecia, né? E sentada lá esperando, né, quando o Tadeu atender. Daqui a pouco o Tadeu veio de lá para cá com a pessoa nos braços. A pessoa estava toda suja, fezes, vômito, tudo, aquele mau cheiro que passou o pé dela. Ele falou, minha irmã, daqui a pouco eu volto para conversar com você, agora eu tenho que atender essa pessoa aqui, tá bom? Tudo bem, foi embora direto. Ela pensou e falou, não estou ainda preparada para isso, vou esperar um tempo. Aconteceu com a Yolanda, nossa amiga Yolanda, está lá nos ouvindo, lá em Uberaba. Quer dizer, ela faz um trabalho magnífico, né? Com os animais, de caridade, também. De amor, com os animais, tudo. Mas para aquilo que ela pensava que ela estava, por causa que ela via quem? Ela via uma pessoa que para nós é um benfeitor fantástico, que é o Tadeu, né? Que dormia, que quem não conhece o Hospital Casa do Caminho nessa excursão vai conhecer. Não, vamos em Araxá? Não, né? Em Araxá não. Vai lá em Araxá, dentro do Hospital Casa do Caminho, que é um que parece o nosso lar lá, tão bonito que é, tem uma casinha lá de taipa, que era onde o Tadeu morava, quando vivia com a mãe dele. Dali em volta saiu o Hospital Casa do Caminho. A casinha está lá até hoje. Uma pessoa que nasceu para aquilo. O Tadeu nasceu preparado para isso já. E não ficou rico, Jorge? Oh. Pobrezinho de tudo, né? Do mesmo jeito que era, continua sendo. E o hospital é referência. Então, na época da pandemia, por exemplo, em Araxá, pegaram os dois grandes hospitais. Um só para atender os internos, que ficou com outro hospital público, e as outras demais doenças, todas no Hospital Casa do Caminho. Tudo no Hospital Casa do Caminho foi atendido. Então ele fez tudo. E além de, você vê, com esse trabalho todo, um tempo atrás, ele teve, foi cortado o SUS, né, Rodrigo? Alguma coisa assim. Foi. Não, a cidade. O município assumiu o hospital. Uhum. Né? Foi isso que aconteceu. É, mas porque ele continua lá, tudo, dando toda a sustentação, né? É. Mas o centro espírita é dentro do hospital. Sim. Cabe mais de 1000 pessoas dentro do centro espírita. Então, mas o Tadeu é um cara. Talhado, nasceu para aquilo, você olha assim. Então, é bonito a gente ver Irmã Dulce, é bonito a gente ver Madre Teresa, é bonito a gente ver Chico Xavier, é bonito a gente ver tudo. Mas para fazer os que eles fazem, tem que comer muito feijão e arroz. Hein? Espiritual, né, Jorge? Mas é isso. É para lá que iremos se nós seguirmos o Evangelho. Claro. Isso não é peso, isso é satisfação. Servir para os espíritos superiores é tão importante quanto respirar o ar. É espontâneo. Ah, eu preciso lá porque eu preciso fazer caridade para eu. Se isso é uma coisa ainda, né, que envolve certa resistência da gente deixar a poltrona de casa, a nossa maratona de Netflix para ir lá socorrer um doente que está precisando de um passe no hospital. A gente precisa rever os nossos conceitos diante de Jesus, porque o Evangelho, como lembrou o Rodrigo, nos incomoda porque tira a gente da nossa zona de conforto. A Yolanda colocou aqui, verdade, Jorge, abdiquei do trabalho com o Tadeu por falta de preparo. Ela colocou aqui, só para não deixar eu mentir sozinho. Né, mas será que os bichinhos dela também não estavam precisando também muito dela? Muito mais! Se você for ver, o trabalho da Yolanda com os animais é fantástico. Ela disse que pegou uma virose, pegou lá um parasita que todos os animais pegaram, né? E imagina, ela tem mais de 20 animais lá. Né? E o sintoma é diarreia. Imagina, para limpar tudo aquilo e tudo mais. É, exatamente. Ela está sendo humilde aí. Ela tem muito mais preparo para aguentar tudo isso aí. Esses dias eu lembrei dela. A gente veio muito à tona a morte desse cachorro lá em Santa Catarina, né? Do em Florianópolis, o Orelha, né? Uhum. A primeira pessoa que eu me lembrei foi dela. Olha que interessante, né? Pelo uhum. trabalho que ela faz, eu falei, nossa, coitada, ela deve estar sofrendo muito com a... Mas a Yolanda é brava pra caramba. Se ela pegar um fazendo isso com o cachorro, é arriscado ela arrancar a orelha do cara. Com certeza. E é o papel, na minha, é papel de grandes líderes, tá? Claro, então sim. Você vê que Jesus também não foi assim. Quando precisava ser duro, ele era duro. Uhum. Né? Você vê lá no templo, lá perante o pessoal que estava comercializando a religião. Ele era duro, né? Quando via isso. E isso é o que eu me inspiro quando venho aqui e critico. Uhum. Né? Aí você fala, não, Rodrigo, você está se criticando muito duro e muito forte e tudo mais, né? Que nem esses eventos espíritas pagos, né? Que para mim não é espírita, é só evento pago. É, porque se fosse espírita era gratuito, né? Para mim é pleonasmo. Evento espírita gratuito. Deveria ser. Né? Então, Jesus foi duro lá no templo, não foi? Né? Então, por que a gente tem que ser também? Deveria ser pleonasmo. Então, deveria ser pleonasmo falar evento espírita cristão gratuito, né? Então, deveria ser. E não, tem gente que distorce, né? E transforma esses eventos aí, congresso espírita pago e muito caro, né? Então, você vê lá evento... Eu vou muito para fora, né? A trabalho. Né? Cheguei lá no México, tava tendo o Conselho Internacional de Espiritismo fazendo um evento internacional aí com brasileiros participando e liderando o congresso, né? Aí você pode botar 99,9% que não pode ir, né? Que eu não vou falar o nome para não ser processado, né? Porque eles processam mesmo, né? E derrubam os canais do ar, e são espíritas, né? Diga de passagem. E $140 para entrar no evento. Para entrar. $140. Multiplica aí por 6 para ver quanto que dá. Só para entrar no evento. Então, critico mesmo. Critico e vou continuar criticando. Né? Subia no monte, né? O sermão do monte para pregar, né? Você voa sozinha no deserto, né? A Yolanda está falando que ela também pegou o parasita. O filho da Gisele que medicou ela. Filho da Gisele, aqui de Itaberá, né? Eu lembrei do pleonasmo por causa do Vicente Mateus, né? Disse que ele estava com tressol. Aí ele não foi fazer o negócio, falou, não posso ir porque eu estou com tressol nos olhos. Aí a pessoa falou, seu Vicente, tressol nos olhos é pleonasmo. Ele falou, puta, agora que eu me perdi. Não sei se eu estou com tressol, agora estou com tressol e estou com pleonasmo também. Pleonasmo é subir para cima, descer para baixo. Evento espírita gratuito. Vamos para o nosso momento de cavalo. Mas vamos botar a música marcha de reencarnação, porque no final do programa ninguém escuta. Colocar a marcha aí. É que aí agora demora muito. Melhor deixar para depois, a gente coloca ela outro dia durante o... A gente coloca no final do programa, então. Vai. Não, porque vai, senão, coloca outro senão dia de novo. Enrola muito o pessoal. Tá bom. Né? Tá bom, então vamos para os comerciais e já voltamos com o momento de Gavalho. Fica aí conosco. Barbosa colocou aqui um programa excelente... Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no momento Gigavale e hoje o tema será Sempre com Deus. Aí o Ari comenta pra gente depois. Sempre com Deus. Lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Se te encontras cansado, pensa nele, o eterno Pai que jamais descansa. Como nos ensinou o próprio Jesus, o Pai trabalha constantemente. Se te encontras triste, eleva a Deus os teus sentimentos, meditando na alegria solar com que todas as manhãs a infinita bondade do Pai dissolve as trevas, anunciando um dia novo de oportunidades. Se estás doente, pensa em como Deus, na sua compaixão e equilíbrio, reajusta os quadros da natureza. Pensa em como, após a tempestade que arranca árvores centenárias e destrói montanhas, tudo se asserena. Se te sentes incompreendido, ainda assim, volta-te para Deus. Ele, o eterno doador de todas as bênçãos, quantas vezes é incompreendido pelas criaturas que criou e sustenta. Assim, a sua paciência inesgotável não desanima.

de 1918, gripe espanhola. Gripe espanhola. É a mesma família. Ele não teve, exatamente, ele não teve o privilégio de ficar, não, privilégio divino. Até porque, né, o próprio Chico dizia que com a mediunidade que ele tinha, ele realmente não duraria muito. Olha que interessante, Chico fala isso, Chico Xavier diz isso. Pela mediunidade, o potencial mediúnico, o gasto que era feito nos seus recursos fisiológicos também, mas é o quê? É um espírito que coloca a sua vida em doação ao próximo, né? Então, contemos sim sempre com Deus. Se você está desesperado, passando por dificuldades, se você for abandonado até por aqueles com os quais você confiava, né? Ainda assim, Deus estará contigo em toda parte, porque a providência divina muitas vezes nos visita pelos caminhos da dor. A própria dor faz parte do socorro divino a nosso favor. Então, contar com Deus é isso. Não é pedir que Deus privilegie a gente, que Deus tire de nós as dificuldades que temos que enfrentar, não. Apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, invariavelmente Deus estará do nosso lado. A gente precisa se reconectar com Deus. Quando a gente fala do Evangelho, a gente está tentando fazer uma releitura moderna e voltar ali aos princípios do que Jesus ensinou, né? Que é a pureza dos seus ensinamentos. Aí a gente vai realmente estar fazendo aquilo que Jesus pediu. E o nosso olhar vai ser mais profundo nesta sociedade permanente que a gente tem com Deus. Muito bonita a mensagem, muito bonita. Encerrando o momento de Gavale, Rodrigo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com o oferecimento de WS, Festas e Embalagens, vamos aos aniversariantes da semana. Isso. Antes de falar os aniversariantes, queria falar que foi doado aqui pra gente 3 ingressos da peça Vingança do Judeu para sábado e 3 para domingo. Não é pro casal, não. Tem que ser cada ingresso uma ligação. Se o marido ligar e depois a mulher ligar, aí não tem problema nenhum, mas de vez é só um, é um por cada ligação, tá bom? Então quem quiser ir no sábado, dia 14, ou quem quiser ir no domingo, a peça Vingança no Judeu, aqui no Teatro Colinas, liga agora, né? 3921-3009, 3921-3009, não vai ser sorteio, vai ser os primeiros a ligarem, tá? DDD 12, 3921-3009, só o nome e o RG. Aí, quem quer ir no sábado, o Tião coloca aí, quem quer ir no domingo, a gente só passa para eles depois quem quer. Então não é sorteio, tá bom? Quem ligar primeiro, ganha. 3921-3009. Liga ali agora que até o final do programa a gente fala quem ganhou. Lembrando também que ainda tem o sorteio da camiseta também e do livro, tá bom? Rui, os aniversariantes. Vamos lá. Então vamos falar sobre os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 9, será amanhã, a Fabiane Wakugawa. No dia 9 também, Marco Luiz Pinto. Também no dia 9, a Rosana Okida. E no dia 11, Eliana Camilo dos Santos. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. A Elida Silva, lá de Juiz de Fora, ligou aqui para nós para lembrar o aniversário dos dois sobrinhos dela, que são, faz dia 9, né, o Fernandinho e a Geina. Também, os dois sobrinhos da Eli da Silva, que é lá de Juiz de Fora, nossa amiga de todos os domingos aqui. Dia 14, quem faz aniversário é a Ludmila Lamana Fifi, esposa do Hélio, né? Dia 15, o Nobélio Davi, do Paulo de Tarso. É esses dois aqui que a gente tem também. Alguém tem aniversário? Tem aqui. Fala aí, Carlinhos. Eu tenho o Rodrigo Jamil Lima, dia 14, faz aniversário também. O outro ouvinte nosso aqui. Tem alguém, Ari? Tem. Tem o Antônio Custódio, dia 10 de fevereiro, que é do programa aí Fé e Razão, que é toda quinta-feira às 19 horas. Vocês que não perderam o programa passado, coloque aí, Carlos Chagas, né? Carlos e o Pedro tiveram aí. Falaram que foi o melhor programa do ano. Não foi o passado, né? Foi o anterior, não? Passado. Foi o passado. Foi o passado, é verdade. Você falaram que foi aí. O melhor programa do ano? Você não tava aí. Por isso. Isso. Mas é o Custódio que trabalha junto com eles também no programa Fé e Razão. É, Irene Godoy, dia 11 de fevereiro, não sei se vocês falaram. O Chico Mota. O Chico Mota lá do. Da tenda, né? Da tenda do, dos Pretinhos Velhos. Isso, dia 12 de fevereiro. A Irene Godoy, dia 11 de fevereiro. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem bastante gente fazendo aniversário. Paulo Henrique Fonseca, Marlene Leal, acho que é da Rádio Boa Nova, né? E é isso aí. Esses são os meus aqui. Eu só quero dizer que quem quiser apoiar o encontro da mocidade que vai ser em Taubaté, então precisa até mandar os endereços e os nomes das pessoas que queiram para receber as doações para o encontro da mocidade que será em Taubaté, viu, Ari? Em Taubaté nós teremos um encontro da mocidade, vai ter muita gente lá agora no carnaval. Muito bom, perfeito. Então, vamos então lá para o sorteio. Sorteio da camiseta e do... Isso. Opa, peraí que tá. Nossa, ficou legal. Da camiseta deu certinho ali. Saiu Nossa no peito senhora, do Ari o negócio. O que aconteceu aqui? Uhum. Quem que passou por aqui? Uhum. Deixa eu arrumar aqui as coisas. Nossa senhora. Pronto. Alguém passou por aqui. Derrubou a câmera, fez tudo. É o nervosismo. Então, com o oferecimento aí da livraria Casa do Caminho, né, que sempre apoia a gente com os livros e tudo mais. É, a gente agradece o apoio de sempre deles, lá do Mário Vinhas, né? É, mas a gente vai sortear a camiseta agora, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no telão, né? E rufe os tambores, né? Vou colocar aqui. Vamos ver. Eita, não saiu o som. Opa! Eu botei errado aqui, ó. Quem foi? Olha lá. Ei, o Matoso não tinha ganhado ainda, né? Não, acho que não. Não, tá bom. Acho que não. Uhum. Tinha ganhado, Tião? Não. Não, tinha não. Ele tava demorando, né, Vilma, pra você ganhar. A né? Vilma é a nossa campeã. Ela ganha a camiseta e o livro. E a gente deixa lá na livraria Casa. A gente deixa na livraria Casa do Caminho, tá bom, Vilma? A partir de amanhã você pode retirar lá. Segunda, legal. Sexta. É... De segunda a sexta. Você anota aí, Tião. Já ligaram também, né, para o teatro, né? Houve uma ligação, então tem mais uma, Jorge? Não sei, o que é que tá faltando a gente fazer aqui? Não, não, lá do teatro. Só, não, é um aqui, só, são dois. A gente só tem a aqui dica. Tem... Vamos... Não, não, aqui ainda tem o livro. Vou sortear o livro agora. Não, é a mesma pessoa, Rodrigo. Tinha falado. Ah, não, aqui a gente tinha colocado... Quem ligou, tem gente que ligou pedindo camiseta, tem gente que ligou pedindo sorteio. Aí vamos sortear o livro. Elisângela ganhou o livro, né? Então a Elisângela, acho que é a Elisângela do Carlos Chagas, né? Pô, deve ser. Isso, que ligou pedindo o livro. Uh-huh. Então é só buscar o livro lá na Casa do Caminho. Não, ou a gente, não, não, a gente deixa aqui. Deixa aqui, com... tá, a gente deixa aqui. Fala pro Carlos que nós vamos deixar aqui, que é o livro Jesus do Lar, aqui, e ele pega no, na quinta-feira, tá bom? Melhor, não, verdade. Então é isso, vamos lá para a hora da dica. Vamos ver se tá tudo bem aqui. Não, não tá. É boicote com a Tori, tá vendo ali? Olha lá. Então vamos lá para a hora da dica, né? Então a gente... Ari, agora é contigo. Que dica que você pode passar? Já falou um monte de livro, né? Mas... Não, mas olha, eu vou reiterar a minha dica aqui nesse livro que foi sorteado, sabe? Sim. Uma dica, sim, para todos nós que fazemos o Evangelho no Lar. É bom termos esse livro e lermos junto com o Evangelho. São 50 capítulos ditados pelo espírito de Neio Lúcio a Chico Xavier, de intimidades, de conversas íntimas que Jesus tinha lá na casa de Pedro, onde nasceu o culto do Evangelho no Lar. É formidável, gente. É impossível nós fazermos o Evangelho em casa sem termos esse livro como subsídio para a gente estar estudando o Evangelho. É maravilhoso. Ali é como o Jorge falou, Jesus fica íntimo, familiar da gente. Você se familiariza tanto com Jesus, você vê tão tocado. E ele, para explicar, ele conta aquelas parábolas para os apóstolos entenderem, um mais bonito que o outro. Então, a minha dica seria essa, para nós que precisamos estar vivos, atentos, firmes e fortes, para continuarmos com a luz do Evangelho Rede Vivo acesa, acima de tudo, gente. Porque quando a gente fala do Evangelho, nós estamos falando de Jesus. Jesus, verdadeiramente Jesus. Então, a minha dica seria essa, Rodrigo. Muito bom. E aí, nesse livro tem aquela história que os apóstolos estavam passando junto com Jesus e tinha um cachorro que havia morrido, estava cheirando mal. Não, esse livro ele só tem. Ele só tem. Não. Ele só se atém às conversações na casa de Pedro. Sim. É o Evangelho. Jesus no lar de Pedro, fazendo o Evangelho, discorrendo sobre o Evangelho. Existem várias parábolas, né? É. Essa passagem está nos Evangelhos também, né? É que ele vê o dente, Jesus, né? O pessoal acha ruim por causa do cheiro. Se atém a podridão, o mau cheiro do cachorro, e Jesus, nossa, como ele tinha os dentes bonitos. Acho, né? Mas tem o dente, olha que dentes lindos que vocês não estão reparando. E a gente, quando eu fui contar essa parábola numa reunião do Grupo Castelã, aí quando falei que Jesus tinha falado isso, olha, cachorro, todo mundo reclamando, o cachorro fedido de tudo, que estava podre, que estava tudo, e Jesus fala: vocês viram os dentes dele como são lindos? Aí o Nabuco falou, e nem escovava. É muito bom. É tão bonito e nem escovava os dentes. Eu acho que um outro livro que vale a pena dar dica também é Boa Nova, né? Sem dúvida, bem lembrado, Rodrigo. Boa Nova, de Humberto de Campos. É um assim, sabe aquelas passagens que nós não encontramos no Evangelho, que a gente vai ver só na obra da Lavra Mediúnica, de Chico Xavier? Leiam Boa Nova, estudem Boa Nova, que a gente vai perceber ali passagens do Evangelho, da vida de Jesus, da intimidade de Jesus ali, de uma maneira assim extraordinária. Também por isso nós precisamos ler muito Chico Xavier, né? A obra de Chico Xavier. Precisamos estudar junto com a codificação espírita a obra da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, porque são complementações extraordinárias que revelam o mundo físico aqui pra gente, né? Verdade. Vamos lá então pra imagem aí a imagem da inteligência artificial. Acho que não dá pra ver muito bem aqui, mas eu vou colocar o link pra vocês. Entra aí no nosso Instagram. Tá no nosso Instagram, Vivência Espírita. É só escrever de Vivência Espírita tudo junto, sem acento. Tá lá a imagem com qualidade. O que você achou ali? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós temos ali as pessoas saindo uns fluidos do coração delas em direção ao Brasil. E lá em cima, na figura central, Jesus. Jesus de homem, o resto é tudo mulher. É verdade. Bendito é o fruto entre as mulheres. Tem rapazes aqui, ó. Tem também. Tem, sim. É que eles estão todos com a mesma roupa. É. Né? E o Brasil parece um coração, né? É. É homem. E o legal. Angelical é bem. Não tem definição muito, né? E tem uma passagem aqui, um outro livro acho que vale a pena a gente divulgar também, né? Que é o Caminho da Luz, que eu acho que conta as histórias de religiões, tem tudo a ver com o programa de hoje também, né? E eu trouxe uma frase, né? Que eu queria falar aqui, eu já falo também o resultado da enquete, né? E aí você comenta para mim essa frase e depois a enquete também, né? Que é, você acredita que o Espiritismo será a religião predominante? Peraí, Jorge. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu... Peraí. É que os microfones estão abertos. Então, você acredita que o Espiritismo será a religião predominante na Terra no futuro? E 69% falou que sim, que acredita que o Espiritismo será a religião predominante na Terra no futuro. E 31% falou que não, né, dos 94 votos que a gente teve. Depois você comenta pra gente esse resultado. E aqui fala, nesse trecho do Caminho da Luz que eu trouxe aqui, de Emmanuel, né? Dentro lá da editora FEB também, né? Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões vão passar. Só Jesus não passou. Na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Então, quando a gente vê isso aí e vê uma fronteira, né? Porque quando a gente fala fronteira, é uma coisa... É um mapa político, né? Sim. Tudo isso vai passar. Vai passar. Ou seja, o Brasil vai passar. Nesse tudo mesmo vai passar. Livro... Né? Nesse mesmo livro, Rodrigo, existe um capítulo que Emmanuel intitula O Evangelho e o Futuro, em que ele aborda, né? Tudo passará, inclusive as religiões, mas o evangelho que transcende as religiões, esse sim sobreviverá, porque o evangelho, ele é universal. Por isso que a nossa pátria tem que ser a pátria do evangelho. Sim. Né? Com certeza. Porque o evangelho, ele pode estar em qualquer lugar. Porque se o Brasil não cumprir o projeto, né, dentro de Jesus, Jesus vai transplantar o evangelho para outro lugar. E nossa pátria tem que continuar sendo a pátria do evangelho. Né? Tem tudo para sê-lo, né? É isso. Não sei. É a minha percepção. Obrigado pela participação de todos vocês, né? E deixo aí convite para o próximo programa. Participe da caravana, tá aqui o QR Code, aqui do lado aqui. caravana.vivenciaespirita.org. Tá? Participe aí com a gente. Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ari. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Silvio. Obrigado, Sebastião Varotto. Obrigado, família vivenciana, por mais um domingo maravilhoso em que o Ari Rangel veio nos dar de presente esses ensinamentos das religiões, onde eu tenho ainda muitos questionamentos, mas eu prefiro guardar para mim, porque são difíceis. E eu desejo a todos um ótimo domingo em família, porque família ainda é a base da nossa sociedade. Com o seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, tá bom? Um ótimo domingo a todos, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. É, quem ligou para nós aqui para pedir o ingresso foi uma pessoa, né? É o Jorge Moreira. Ele vai no domingo. Provavelmente, como é no domingo, né? No próximo domingo, pode ser que a gente sorteie outros ingressos no domingo que vem, né? Quem sabe? Vamos agradecendo a todos vocês pela participação, pelas perguntas, pelas colocações. Pedimos mais uma vez que dê um like aí no nosso YouTube. Divulgue o nosso programa, que isso é vital para a gente. E quanto mais a gente dá like, mais o YouTube presta atenção e distribui o programa para outras pessoas verem, né? Quando a gente entra no YouTube, que aparece um monte de coisa que a gente nem sabe o que é porque a pessoa está recebendo muito like e o YouTube vai colocando para todo mundo ver. Então, se a gente conseguisse fazer isso com os nossos programas espíritas, não só nosso, como outros programas espíritas que tem muitos aí, seria uma beleza, né? A pessoa está lá, de repente aparece o programa para elas verem, aparece uma chamada que o Rodrigo coloca aí de vez em quando, um corte, alguma coisa assim. Só com a ajuda de todos é que a gente consegue ir levando isso aí para frente. Muito obrigado, então. E para encerrar aqui a mensagem do dia 8 de fevereiro. A guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada por meio do compromisso escarnecido cobre o mundo de vítimas. Vida e Sexo é o livro, capítulo 6, Compromisso Afetivo. paz e alegria em todos os corações. Rui, quem estará conosco a próxima semana? A próxima semana nós teremos aqui o Hélio Ribeiro, que vai falar sobre os desafios da reencarnação. Mas ele vem pessoalmente? Eu só queria também esclarecer um ponto aí, viu, Jorge? Porque o que eu estava falando aqui sobre a história do Brasil pela parte econômica, ela é totalmente diferente da história que é contada nas escolas, né? Quer dizer, então a gente vê com muita seriedade, que nem, por exemplo, até pouco tempo atrás diziam que no Brasil não tinha trigo, né? Só que há 1.500 e poucos anos, em 1.500 e poucos, já tinha um trigal. Em 1.800 e pouco, já tinha um trigal muito grande no Planalto de Piratininga, que foi mandado queimar todo esse trigo, porque existia um contrato com o Brasil e a Inglaterra. E nós tínhamos que importar todo o trigo da Inglaterra. Portugal e Inglaterra, né? É? Portugal e Inglaterra? É, Portugal vivia às custas da Inglaterra. Era, né? Um país. É, exatamente. Qual que é o tema mesmo do Hélio Ribeiro? É? O tema do Hélio Ribeiro, qual que é mesmo? Os desafios da reencarnação. Com Hélio Ribeiro. Não vai vir tapar buraco, não, né? É? Não vai vir tapar buraco, não. Só para explicar pro Edson. Eu convidei o Hélio já faz uns 3 meses que convidei o Hélio. Não, senão o Edson vai ligar para ele. No ano passado convidei o Hélio. Ari, então, meu irmão, a gente passa a palavra para as suas conclusões finais e também para uma prece. Lembrando que a música que nós vamos colocar agora no final é Marcha da Regeneração, que também é do nosso irmão Ari Rangel. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Jorge, a toda a equipe do Vivência Espírita. Vocês fazem parte de nossas vidas. Nossos domingos ficam mais abençoados quando a gente se conecta com o programa de vocês. Assuntos, eu costumo brincar, né, que os gregos tinham uma praça chamada Ágora, né, onde todo mundo ia e falava todos os temas. Não havia distinção. Vocês têm feito isso há 22 anos aqui neste programa, trazendo pessoas com as opiniões mais diversas possíveis, mas sempre focada e trabalhada à luz do Espiritismo. Então, eu tenho muito a agradecer a vocês, a família Vivenciana, que somos nós os ouvintes deste programa. Nos congratulamos com vocês, né? E agradecemos. E eu sou daquele povo que o domingo só começa com Vivência Espírita conectado, né? Como a gente tentou transcrever na música aí. Então, quero agradecer uma vez mais, viu, seu Rui? Jorge, Rodrigo, Carlinhos, Silvio, Tião, todos vocês, a espiritualidade amiga, né, que está sempre presente aqui, e dizer que o tema que nós trouxemos hoje não é nenhuma crítica, longe disso, né, mas uma reflexão que nós devemos fazer até para o nosso movimento espírita, para estarmos realmente conscientes do nosso papel enquanto espíritas dentro do movimento espírita, porque nós precisamos estar conscientes que espiritismo sem Jesus é espiritismo pela metade. Espiritismo sem Jesus é incompleto. Nós reasseveramos a nossa opinião de que a figura excelsa de Jesus, do Evangelho de Jesus, tem que estar no nosso ideário e constantemente conosco. Daí os exemplos de espíritos que nos passaram aqui pela Terra e deixaram essa mensagem para a gente. Então, eu quero agradecer uma vez mais as pessoas que nos ouvem em suas casas, em seus lares, que Jesus, o nosso inesquecível Mestre, esteja sempre presente em todos os nossos lares. E eu gostaria de convidar os irmãos, então, e irmãs, para, neste momento final de prece, nós elevarmos os nossos pensamentos à excelsa figura do Mestre querido, que há mais de 2000 anos esteve aqui, pisando o chão da nossa escola terrena, renovando os nossos ares, alegrando os nossos corações, trazendo esperanças aos desesperançados, trazendo a luz do entendimento provocando os poderosos, sem jamais pegarem armas, sem jamais ser ofensivo, nos convidando a um reino de amor que está dentro de nós, o reino de Deus. Que esse mestre querido, mestre amado, possa estar presente no nosso olhar. Todas as vezes que estivermos diante de irmãos que tragam necessidades maiores que as nossas, irmãos que muitas vezes são instrumentos da nossa própria paciência, irmãos que trazem feridas muitas vezes expostas, abertas, evisceradas, que nós temos condições de ajudar, que nós não nos fechemos, que nós lembremos de seu olhar, Senhor Jesus, penetrante e amoroso e compassivo, como tens conosco desde sempre. Que este programa, Senhor, possa alcançar neste momento as casas que passem por dificuldades, por provações, por privações, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, dificuldades de entendimentos familiares. Que a tua luz, mestre amado, por este veículo, possa ser a luz do infinito amor compassivo com todos nós, os teus tutelados. E cheios de alegria no coração, Senhor, dizemos em alto e bom tom: louvado sejas hoje, agora e todo sempre. Graças a Deus e que assim seja. Esperanças e mais amor.